Olá, você. Você aí, forever alone, que não pega ninguém. Você, cuja única diversão é o videogame. Você, que passa dias com seus joguinhos no cantinho frio e escuro do seu quarto. Você que só vê mulher no PlayStation. Não está na hora de se sentir um homem sem o joystick nas mãos? Não está na hora de ser um mega homem com X maiúsculo? E não estou falando do botão do controle. Adquira agora mesmo o Mega Man Triple X. Só ele lhe garantirá a masculinidade que você busca e pela qual as mulheres tanto anseiam. Mega Man Triple X é um oferecimento baixofrentesoco.com. Atenção, Cranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai! Vai de capacete azul a todo pique. Destemido caçador de Maverick, baixo frente soco hoje. Vai fazer bis. Eu gosto de jogos trais. Mega Man X. Mega Man X. Mega Man X. Eu gosto de jogos hoje trais. Mega Man X. Mega Man X. Mega Man X. Eu gosto de jogos hoje trais. Mega Man X. Eu ganhei já! Coisa de diversão, começando em mais uma vez a sua 43ª edição! Aê, de novo, 43! Buceta! É, isso aí, 43! Paris, campeão! 43B! Aí, vende meu controle, velho, querendo meu controle. 43 a volta, a volta. 43 returns. É o 44 agora, o maluco. Mentira. Não, é o único. O cara é o âncora, hein? Jura que é o 44? Putz! Beleza. É o 43X. Então volta a fita. Eu quase jogo de diversão, começando em mais uma vez a sua 44ª edição. Buceta! De quatro francesas. Quatro patinhos deformados na lagoa, velho. Né? Porra! Caralho. De cisne na lagoa. Nessa semana estamos todos reunidos aqui pra dar continuidade a nosso episódio de Mega Man, né? Hoje nós vamos falar sobre Mega Man X. O Rockman X. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Ilapso. Se me vê segurando o botão, separa que o tiro vem bolado e os caçadores estão na pista pra pegar os Maverick. Não, não foi bom. Caralho. Quase ficou bom, boy. Quase tá fazendo bom. Um funk. O Mestre Splinter. Então DJ aumenta o som e deixa aqui o violão. Faz o quê? Blom, blom, blom, blom, blom. Porra, olha só, hein. Caraca, isso é falta de mulher? Certeza. Acusou de falta de mulher. Senhor da eternidade. A assinatura de PlayStation Plus vai durar 30 dias, mas as chagas no meu braço, no meu pênis e no meu coração vão durar pra sempre. Que isso? Granville! Ah, meu querido, o PSN voltou, mas eu tô sem uma PS3 pro meu cunhado, levou. E tá sem título mineiro também. Nego retardado. As bichas ganharam o campeonato mineiro, agora há pouco. E o Daigo? Série X? Série X não, eu gosto mais da série original, sabe? Gosto mais da série Triple X. Ô, Triple X. Como é que cumpre na liderança que eu me diz, é viadinho. Yes. Não, eu tô falando de outro Triple X, mas... Triple X. Eu tô imaginando o Ice Cube com capacete azul. Sou mais do tipo X com a Skill. É, tipo isso. E nessa semana vamos ver o que o Dr. Light deixou pro futuro. Vamos descobrir se o Dr. Willy continua sendo o grande vilão da série, entender como a série alcançou seu ápice e depois, infelizmente, caiu para o seu fim. Tá triste. Triste fim. Tudo isso e muito mais carregando o Buster Shot depois dos e-mails. E-mails! E-mails! O Ninja Livre sempre fala tudo isso e muito mais, mas nunca tem o tudo mais, tá ligado? Nunca tem o tudo mais, tá ligado? Porra, que sacanagem. Nem tem tudo isso às vezes. Dá pra ser? Dá pra ser? Bora. Bora? Porra, vamos então, amigo. Está entrando no ar o nosso bloco de e-mails, o bloco mais divertido de todos, que aqui tem os melhores participantes do podcast, tem o Ilapso, que sou eu, e tem o Senhor Eternidade, que tá jogando algum jogo. Que jogo é esse aí que tá jogando, Criolo? Já pausei aqui, bagulho. Não, mas que jogo que é, porra? The Witcher. The Witcher? Tá querendo ver a mulher pelada, né? Não, velho, que eu, porra, tava pra zerar um tempão, só que não zerei ainda, agora lançou o 2 e porra. Né? Aí vai ter o 2, né? Aí agora tu quer zerar pra não pegar o spoiler do peitinho da mulher, né, na Playboy. Exatamente, exato. Porra, nego, tu é bolado. Então, a gente vai começar aqui com o e-mail é eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Manda essa porra aí, Twitter, Baixo Frente Soco, e o site baixofrentesoco.com. É site. Se você esquecer até o final do programa, a gente fala de novo, tá? Mas já se liga aí, já vai pegando teu iPhone aí no teu ônibus aí e vai anotando. Começar aqui com o cara que tem um clã, Senhor Eternidade. TPD, Cezão da Bahia. Ele é da Bahia. Porra. Deve ser da Bahia. Vou tentar descobrir o que é TPD aqui, velho. Ah, não. Tu não ouviu o último, cara. Não fala isso, não. Tô peidando demais. Mas não, no último eu chutei aqui que o dele era tudo pela diversão. Tarados pela diversão. Acho que eu tô peidando demais. Mas aí não é isso não. Ele falou aqui, pô, Ninja Inimiga me trollou legal. Gay das Antigas foi foda, isso é bullying. Tem que ver isso aí. É que tu não ouviu não, né? Porque a Ninja Inimiga, quando o Ninja Inimigo leu o e-mail dele, falou, não, sou um gamer das antigas. Aí vem a Ninja Inimiga, pô, quando ele falou, eu entendi que ele era um gay das antigas. Enfim, ele fala aqui, começa explicando o nick de CS dele. Tudo se iniciou quando começamos a jogar CS no trampo, depois do horário de trabalho. Clássico. Trabalhava na subsidiária de pesquisa e desenvolvimento, PD, de uma multinacional de telecomunicações, T, e jogava com o pessoal do setor. Porra, um belo dia. Sem graça, é muito mais maneiro as hipóteses. Tô peidando demais, é muito mais grato. Um belo dia, íamos iniciar a jogatina e percebemos que tinha um outro servidor de CS na rede. Um server dedicado irado, com uma galera enorme jogando. Pra mostrar pra todo mundo que a gente era foda, colocamos as iniciais da nossa subsidiária antes do nick, TPD. E assim ficou. Apesar de eu ter nascido na Bahia, atualmente moro em Santo André. Ah, ele mora no ABC Paulista, no Santo André, aquele time que o time que foi campeão da Copa do Brasil em cima do Fluminense, que o Galvão Bueno falava gol do São Caetano toda hora em vez de Santo André. Sobre o assunto do cast, apesar dos pequenos avanços, ainda existe muito preconceito com jogadores de videogame. Ele fala aqui que não vai usar mais o termo gamers, porque quando ele fala aqui, meu pai é totalmente averso à tecnologia, e minha mãe ainda tenta, mas tem enorme dificuldade com os equipamentos modernos. E ambos não entendem como eu posso passar tanto tempo na frente da televisão ou do computador jogando. O detalhe é que atualmente eu devo jogar entre 5 e 6 horas por semana. Cara, tu não sabe, a minha mãe, tipo, meia hora atrás, ela tava aqui no meu quarto querendo arrumar a minha casa, e ela olhava assim e falava, ai, quanto fio, o que é isso de fio, precisa de tudo isso de fio, fio. Pô, isso que é o PlayStation 3 é sem fio já, né? O controle, imagina. Não, aí ela fala assim, não é possível que todos esses fios sejam, tenham alguma utilidade. Eu falei, mãe, você acha que eu compro uma porrada de fios? De sacanagem, né? De sacanagem, só pra te fuder. Eu gosto de fazer asfixia com fios, né? Igual o David Carradine. David Carradine, boladão. É, ele fazia aquelas com fios. Enfim, acredito que em breve, com a primeira geração de jogadores de videogame se tornando pais, esse tipo de preconceito diminuiu bastante. Nós já temos contato com essa cultura. Sabemos que os games podem ser muito mais que apenas diversão. Concordo com o Ilapso. Assim como os filmes, os jogos também possuem classificação etária e cabe aos pais estipular o que pode ou não ser jogado pelo filho. Não podemos transferir os problemas da educação dos filhos para videogames, filmes, etc. Saludos cordiales e um beijo especial para Ninja Inimiga. Ué, esse negócio de beijo especial tem que ver isso aí. Né? Isso aí. Porra, tu falou da tua mãe, eu lembrei uma vez que eu tava... Eu tinha PlayStation 2 ainda. Cara, eu comprei o PlayStation 2 em 2007. Deve ter jogado ele 10 horas entre 2007 e sei lá quando que ele parou de funcionar. E aí um belo dia, minha mãe entrou no quarto também. Eu não lembro que que ela vai fazer, porque limpar ela não ia, porque ela não varre mais nada. Desempregada que vai. Mas ela foi mexer alguma coisa, acho que ela tropeçou. Moleque, o PlayStation fez uma queda livre. Pulou, só que não tinha paraquedas, foi de cara ao chão. Olhei assim, eu falei, caralho. Tinha acabado de comprar em julho de 2007. Eu falei, caralho, continuou funcionando. Durou 4 anos ainda. Hoje parou, quebrou essa merda, enfim. Se não tivesse caído, estaria funcionando ainda. Estaria funcionando até, mas ia estar no armário do mesmo jeito. Passo a bola pra você, pra que você leia o próximo. Então, e-mail do Na Base. Na Base! Porra, Relapso, você que não sabe, quem inventou esse apelido fui eu, sabe? Né? É mesmo? Porra, moleque, olha eu só. Eu invento nick de geral, Brasil. Porra, vai, moleque, tá sinistro, hein? Tá sinistro. Mas é porque o nego falou assim, conheci o moleque, e o nego falou, porra, é Na Base, Na Base. Só que eu entendi, eu realmente entendi. Entendeu? Que... Tu entendeu Na Base, né? Ah, entendi Na Base, achava que eu não sabia que era o nome dele, tá ligado? Entendi. Só que ele tinha um nome, sei lá. Entendi. Random, e que nego chamava ele de Na Base porque ele, sei lá. Entendi. Jogava beisebol. Jogava beisebol, né? Na Base. Eu pensei por esse lado, mas enfim. Na Base é um vou começar falando que o podcast. Porra, deixa eu falar, caralho. Fala aí. Vou começar falando que o podcast tá muito legal e que sou um super fanboy do programa que alimenta minha fome de diversão durante o horário comercial em uma famosa empresa de mineração muito. Qual será? Tendo dito isso, gostaria de discordar respeitosamente do que nosso triste amigo Mestre Splinter falou sobre a questão filosófica de trabalho norte-americano. A estrutura de trabalho na qual ele se vê envolvido, baseada na meritocracia e numa quantidade de trabalho acima dos valores estipulados, é algo criado e aplicado primariamente por empresas americanas. A opinião que ele emitiu sobre o público americano é altamente tendenciosa, visto que ele trabalhou numa cidade interiorana, focada basicamente em turismo. É verdade. É. Nesse tipo de cenário, obviamente a expectativa de trabalho é muito mais focada em empregos onde a formação universitária não é o mais importante, é onde o crescimento dentro de uma estrutura hierárquica não é nem de longe o foco. Puta, se fosse considerado o trabalhador médio executivo de Nova York, o número de pessoas formadas e com expectativa de um MBA seria muito maior. Assim como se você considerar um gerente de pousada em Cabo Frio, que tem que se formar em engenharia de produção. Não, peraí, engenharia de produção é Brinks, né? Claro que o cara que é gerente da pousada não vai querer fazer engenharia de produção, porra. Ele já é tão capaz quanto um. Óbvio, ele é mais pro ainda. Porra, muito, muito mais. O gerente de restaurante de uma estação de esqui em Lake Tahoe não pretende se formar em administração em Harvard. Nem por isso que a universidade é menos privilegiada no Zewa. Nossa, tá humilhando, mas fica interessante. Sim, porra. A principal questão nesse caso, como foi citado, é a questão do maior desnível brasileiro. Aí quem citou isso fui eu, tá vendo? Porra, eu sou foda, né? Um trabalho mediano no Brasil não permite que você tenha o poder de compra que o americano teria. Isso é verdade, sem dúvida, muito porque a quantidade de pessoas com menor formação no Brasil é enorme, desvalorizando esse tipo de trabalho no mercado. Assim que esse tipo de pessoal faltar, inevitavelmente o seu valor de mercado subirá, como acontece, por exemplo, no Canadá. Ou iremos importar pessoas do Haiti ou do Zimbábue para fazer essa função. A gente comentou esse negócio de começar a importar negro de El Salvador e do Haiti. Construção civil tá começando a fazer isso já, hein? Preparem-se pra daqui a pouco o cara da construção civil vai estar falando espanhol. Já tá começando esse negócio aí. Daqui a pouco a gente vai ser tipo os Estados Unidos. Vai ser tipo os Estados Unidos, é. Aí, sei lá, o Rio de Janeiro vai virar tipo Miami. Vai ter Porto Príncipe Town, né? Vai ter um bairro de Trinidad e Tobago dentro do Rio de Janeiro, né? Exatamente. No mais, meus parabéns pelo podcast e ainda aguardo pelo dia que teremos o podcast sobre jogos de futebol. Boa, com direito ao torneio secretão do Basquete Soco Online de Pro Evolution Soccer. Aquele abraço. Aquele abraço, amigo, cara. O Na Base, ele já concluiu a tese de mestrado dele, né? É, já tá pronta aí. Porra, eu tô aí pra terminar a minha, ele já tava com a dele pronta. Porra. Esse do futebol aí, porra, tá uma enrolação, a gente tem que fazer, mas vai ser eu Na Base, Best Splinter, mais uma galera aí. Hã? Eu posso entrar pra falar de Campeonato Brasileiro, International Superstar Soccer e FIFA 98. Esse a gente vai ter World que... World Cup 98. Exatamente, a última glória, aquele de Neo Geo, aquele era muito bom, que tinha especial, o cara mandava um chute com o Jiro Ryoga. Aqui o e-mail do nadador aqui. Mega Man Soccer conta? Mega Man, porra, lógico, Mega Man Soccer conta era muito. Era muito conta difícil. Muito. Aquele jogo era difícil, cara, é o Mega Man mais difícil de todos. A gente não falou desse Mega Man ainda, né, tem que falar. É verdade, tem que ter um episódio do Mega Man. Tem que ter o dos outros Mega Man. Aqui do Phelps, o nadador, ó, passando o caminhão da Via Show aqui, anunciando aqui na rua. Acho que o tema do cast foi, o cara tá falando aqui, ó, quinta, hoje tem Mr. Catra, Mulheres Não Pagam a Noite Toda e Smirnoff para as Mulheres liberadas até 1 hora da manhã, na Via Show. Acho que eu vou, hein. Pode vestir de mulher, pô, lógico, mas sabe que se for vestir de mulher vai ter que, né, amigo? Vai ter que, né? Acho que o tema do cast, o e-mail do Phelps, o nadador, acho que o tema do cast foi bem trabalhado, sem erros nem preconceitos. Discordo um pouco do Ilapso. Videogames foram sim vendidos pra crianças e não para toda a família. É só ver as campanhas radicais da época dos 18 e 16 bits. Além de um foco maior em mascotes e jogos de franquias infantis de sucesso, inclusive jogos adultos eram vendidos como infantis. Veja Mortal Kombat, por exemplo. Além dos inúmeros produtos, como álbuns de figurinhas, desenhos animados e quadrinhos para crianças, lembro-me claramente uma propaganda com os dizeres "So real it hurts" e dois meninos juvenis demais para o jogo, no caso Mortal Kombat que eu tô falando, extasiados com tamanha sanguinolência. Pô, não, sei acho... lá, cara, eu imagino que na verdade eles fizeram o jogo inocentemente e quando eles viram que eles estavam atingindo o público infantil, aí eles começaram a fazer bonequinho, figurinha. Pois é, até porque os videogames, os dois primeiros videogames da Nintendo, o Nintendo e o Super Nintendo, eles têm esse nome aqui, mas lá no Japão é Family Computer e o Super Family Computer. Então era meio os hardware sempre, eu acho que foi meio direcionado pra família. É, eu acho que o Nintendo sempre foi, tanto que o Wii agora é, foi tanto, é o videogame da família brasileira, né? Sim. E japonesa, na real, Nintendo, né? Mas eu acho que os jogos tem uma diferença entre o mercado, o marketing do jogo, de videogame, do software pro hardware. Eu acho que o hardware tem mais essa, ele visa mais essa pegada de família inteira. Tanto que o PlayStation, o 3 atualmente, tem essa, também que hoje em dia o jogador de videogame é um velho fudido já, mas tem aquelas propagandas do PlayStation 3 que fala assim, ele é tocador de Blu-ray, ele é não sei o que, ele é computador de internet, ele é tudo, ele é, só faz tudo. Tem essa propaganda aí. O Xbox também leva esse foco, enfim. Outro exemplo recente, esse exemplo é bom, é do Dead Space 2 e sua campanha polêmica, que dizia que sua mãe iria odiar o jogo. Para mim, os jogos ainda são vistos como infantis porque ainda são vendidos para crianças, mesmo que disfarçadamente. Para encerrar, deixo uma dúvida. Vocês têm três vinhetas no podcast. E-mails, notícias, que me mata de rir, e uma terceira que eu não consigo entender. Cara, é idiota, cara. Era pra ser diversão da vez, eu acho. Era, né? Segundo o que o Ninja falou, mas pra mim é... vamos fazer a versão inteligível. Disco Ninja, roda a versão inteligível aí da vinheta, então. E... já fizeram ou você tá de calor? Eu vou fazer agora. Diversão da vez. Estariam vocês tentando promover uma interação interpretativa entre os ouvintes e um conteúdo do cast? Ou seria uma homenagem à época em que não dava pra entender o que os personagens dos jogos falavam? E tínhamos de preencher essas lacunas com nossa criatividade. Eu particularmente ouço Divisão FM. Pô, é quase isso. Diversão da vez, pô. Chegou perto. Mas, porra, eu me lembro do Star Fox. Era genial, cara. Vamos revelar. Na verdade, essa vinheta, que é Diversão da Vez, ela é falada na linguagem dos personagens de The Sims, por isso que as pessoas não entendem. A gente pegou um dicionário de áudio, português, Sims, e traduziu a voz do inimigo, que foi quem gravou a vinheta originalmente. E termina aqui. Obrigado por alegrar meu transporte diário pelas ruas do Rio. Vocês são, na minha opinião, o melhor podcast de jogos da atualidade. Muito obrigado ao recordista Phelps. Aí, Lápis, eu reitero, cara, o nosso público-alvo, cara, né? São a galera que, porra, caminhoneira, né? Que caminhoneira. Trabalha aí na puta que pariu, fica duas horas no ônibus. Toma aqueles comprimidos pra ficar ligado, né? Eu acho volante. Que vai ficar maior esse podcast, cara. Gravar essas 4 horas aí. Vem aí. Vamos tentar fazer a maratona. Agora é o e-mail do Jota Izepon. Isso aí é nome de anime de robô gigante, né? É tipo Izepon J. Mas enfim. Sobre o podcast do Projeto Café, eu acho que só agora a Nintendo vai lançar o seu console da 7ª geração. Pelo menos. Isso aí é o Ninja Inimigo entrou nessa aí, né? Sempre achei o Wii um console 6B. Nesse quesito eu concordo com você, mas eu acho que o café vai ser um 6C. Sabe o que é o Wii? Sabe quando tu faz aquele carro modelo 2011, ano 2010? Exatamente. O Wii é um carro 2011, é o carro 2010, modelo 2011, entendeu? Ele é lançado em 2011, mas ele é modelo do ano passado ainda. Ó, eu particularmente acho que vai continuar assim, que o projeto café vai ser graficamente pior que o PS3. Mas eu acho meio... enfim, vamos... saberemos em breve. Foda-se sua opinião, Lápis. Quem quer saber sua opinião? Quem quer saber? Fala merda nesse podcast. Só falo merda dessa porra. Sempre achei o Wii um console 6B. Veio para inovar. Além de que a Nintendo é a única empresa que realmente é voltada para consoles. Isso é verdade. É. Microsoft e Sony só estão de brinks. É a mesma coisa que a Square Enix. Se der tudo errado, eles lançam um Hamak do FF7 e faturam letras de barras de ouro. Que vale mais do que dinheiro. Vale mais do que dinheiro. E depois cagam em mais 2 ou 3 FFs. Isso. No podcast sobre o Mortal Kombat, eu achei que estavam todos com uma puta ressaca. Ou muito bêbados. Eu sou o que mais bebe aqui nessa porra, inclusive. Porra, eu não bebo. Pouco. Mas por quê? Foi aquele que a gente gravou depois da Tequila Baby lá? Cara, é possível que sim. É possível. Ah, então a gente provavelmente O Mortal Kombat foi um dos que a gente gravou sábado de tarde, assim. E eu tive que acordar no inimigo, que o filho da puta só dorme. Foi um desses aí, mas não, o que a gente gravou logo depois lá da festinha lá do Keio Logan foi o de reviews. Terceiro, tanto que a gente acordou o Keio Logan também. Você vê que acordar o próprio Keio Logan. É verdade. estágio. E inclusive tava a mina na casa dele lá, encobolada. Isso, tava... porque ele começou a gritar. Cara, muito bem observado, a gente claramente tava de ressaca. É, é possível, é possível. Mas enfim. Mas também é possível. Não, peraí, o Ken Logan não participou do Mortal Kombat. Não, ele participou. Então, isso que eu tô falando, a gente gravou depois da. Foda-se, quem se importa? Não tava de ressaca, porra. Ah, vai tomar no cu, a gente então. Tava de má vontade mesmo, vamos falar a verdade. É, pô, a gente grava esse podcast e a gente não ganha dinheiro nenhum, velho. Caralho, essa porra. Que merda, cara, vai essa merda, cara. É uma bosta. Eu nem ouço essa merda, é um lixo, nem sei por que você ouve essa merda, na moral. Porra, vai ler um livro. É, tipo. Bom, isso. É isso. Hora do jabá. Acessem redação, quer dizer, redacal.wordpress.com. Peraí, a gente já não anunciou essa merda antes? Anunciou essa merda? Ah, vai se ter, porra. Anuncia de novo, o site do cara aí, porra. Redação. Aí eu entrei aqui e tá escrito: nova atualização pode inutilizar seu Xbox 360. Minha Xbox oferece pra trocar. Interessante, né, cara? O primeiro é essa merda da PSN aí, agora o Xbox se pode. É, não, os dois estão dando merda, né? Porque o tá tendo problema de superaquecimento. Enfim, isso é pra depois da notícia. É, aqui, comentários rápidos aqui. O aqui, Marlon Viena. Opa, marcando presença nos comentários pela primeira vez. Já os esquece um tempinho curtindo as edições. Mandem ver os funkeiros malditos. Funkeiro é o caralho. Parem com essa porra. É, aqui. Estou ofendida. É, ofendida. Estou ofendida. Aqui, o Black Streaker. Eu já estou nos 38, quase 40. Ainda jogo quando dá. Minha filhota de 14 anos joga comigo. Nos últimos meses, jogamos algumas vezes Left 4 Dead 2. Ela adora. O co-op. Sou um pai feliz ou não sou? Roberto Dash fala que é um tema extenso pra debater, mas nunca vai ter um lado vencedor, justamente porque é igual debater futebol e religião, cada um tem sua visão e não muda de uma hora pra outra. 2.x. BTW, 2. Minha cabeça explodiu com esse remix do Sou Foda que usaram na leitura de e-mails. Foi o da Rebeca Preta. Aqui o comentário do nosso coleguinha Kale Logan, que tudo com K. Quero parabenizar a turminha do excelente podcast. De verdade, vocês estão de parabéns por um trabalho de qualidade bem humorado e editado direto de Earth Helm. O Kale Logan lhe saúda, bravos guerreiros. E confere o título de narrativa emergente aprovada pelo Ludobardo, exceto o Senhor Eternidade, porque ele tem nome de quem vende Outworld e Amigusto do Shao Kahn. É. Caraca, cara, que vacilo, tô excluído. É. Eu tô excluído do título de narrativa emergente aprovada pelo Ludobardo, cara. Tô muito deprimido. É. Ah, o Drazen fecha com um comentário muito bom aqui, ó. Quanto mais velho você fica, mais as pessoas querem tirar de você qualquer tipo de diversão. Exatamente, depois de 7 anos de casamento não tem mais sexo, por exemplo. Moleque, e o mendigo lá da PUC? Tem um mendigo na PUC, tá ligado? Já ouvi falar, o mendigo da PUC. Aí, porra, ele tava lá pedindo, tava lá na banca lá do seu Antônio, que é um maluco boladão, igual, e idêntico ao Vinícius de Moraes. Aí ele tava lá em frente à banca dele pedindo troco, né? Entendi. Aí chegou, aí eu tava entrando lá na banca que ia comprar um pão de mel lá, que é a esposa do seu Antônio, porra, faz o melhor pão de mel do mundo. Inclusive, aí, se quiserem anunciar aí, porra. Pô, pão de mel do seu Antônio lá na PUC, hein, ó. Quem estuda na PUC Rio aí, ó. Aí, eu genial. Também, passa lá na Gávea. Aí cheguei, quando eu fui entrar na banca, tava saindo um judeuzinho de equipar, né? Assim, todo ortodoxo lá, boladão. Kipá é aquela rodela que o judeu usa na cabeça. Inclusive, porra, eu tenho que lavar o meu que tá fedendo já. Aí, beleza. Aí tá o judeuzinho saindo de Kipá. Porra, aí o cara, aí chega o mendigo e já, pô, pede dinheiro pro judeu, né? Porra, dá um troco aí, pô. Já é nem engraçado tu pedir dinheiro pro judeu. Entendi. Mas, surpreendentemente, o judeu chegou lá e, porra, pegou umas moedinhas lá no bolso dele e deu pro cara. Aí ele falou, porra, Jesus Cristo abençoe você e sua família com muita saúde, muita prosperidade. Muito bom, olha só, notícias aqui. A gente vai falar do Xbox e do PlayStation, que os dois estão se fudendo aí. A primeira a gente vai falar do Xbox, a gente vai aproveitar aqui o Redação Gamer, do nosso amigo Izepão, que ele pediu pra gente recomendar o site, estamos recomendando e vamos ler coisa de lá. Aqui, a nova atualização pode inutilizar o seu Xbox 360. Há algum tempo surgiram rumores de que a Microsoft estaria testando um novo formato de disco, XGD3, o qual adiciona 1 GB a mais... Ah, moleque, matei um mosquito. Um mosquito, ouvi tu dando um tapa aí. Porra, você me mandou bem, hein? Style. E, enfim, já me perdi. Seguindo a recente atualização do software dos nossos sistemas, nós ficamos cientes de que um problema impedindo um número bem pequeno de donos de Xbox 360 de rodar os jogos em mídia física. O problema se manifesta com um único erro Disk Unreadable, ou Disk Unsupported, na tela. Também podemos detectar esse problema pela Xbox Live e estamos abordando os consumidores que possam ter sido impactados para substituir o seu console, disse a Microsoft. E aí, senhor Eternidade? Então, cara, se fudeu. Antes era luz vermelha, né? Agora é atualização de firma, né? Toda só hora. Aí quem comprou o PS3 e quis trocar por causa da PSN, se fudeu, hein? Não, e pior que teve uma galerinha agora falando assim: ah, quem trocou um PlayStation por Xbox é um infiel, é um traidor. Devia ter esperado a PSN voltar. Você tá indo no Snarf, cara? Ai, Snarf, não sei, não sei. E tem um amigo meu, vizinho meu, que ele... Esse Xbox que ele tem atualmente, acho que é o sexto Xbox dele. Porque já deu 5 luzes... Deu 15 luzes vermelhas já no Xbox dele. E aí ele falou que atualmente ele tem que mandar pra Argentina pra poder a Microsoft trocar, porque aqui no Brasil acho que não tem mais suporte. Olha que beleza. Tá aí ainda, viado? Oi, tô, cara. Só que eu tô viajando nos comentários aqui. Viajando nos comentários. Para um pouquinho dos comentários aqui, ó. E aqui a notícia de um conglomerado multimídia que tem um canal de televisão, inclusive, e tem um portal aqui de notícias relacionadas à tecnologia, é um tal de Globo.com. Fala que PlayStation 3 antigos podem estar superaquecendo depois da atualização. Ih, Ninja Inimigo, aí, se fudeu, aí. Comprou segunda mão? Comprou o gordão? Aqui, ó, depois de... Mas meu é gordão também. O teu... Ah, outro, mas o teu tem mais tempo. Não comprou... É, o meu eu comprei porque eu sou... não tinha escolha na época. Isso, aqui é a matéria assinada pelo senhor Rafael Silva, do Tecnoblog. Depois de passar várias semanas fora do ar e causar até um aumento das vendas do Xbox, a PSN foi restaurada no final de semana passado. Para que os consoles de todo mundo pudessem acessar a nova rede online, a Sony liberou uma atualização de firmware do PS3. Mas ao que parece, essa atualização pode não ser a melhor opção para os donos de consoles antigos. Diversos donos de PS3 de modelos FAT relataram que desde a atualização para o firmware 3.61, seus consoles viraram verdadeiras torradeiras. Eles superaqueceram e desligam, impedindo que qualquer jogo seja rodado por períodos de 30 minutos até 2 horas, de acordo com os relatos. Ou seja, a velha mítica da George Foreman Grill, anos depois se concretiza, né? Finalmente, né? Você pode jogar um ovo no seu PS3 e vai fritar. Mas, pô, até agora o meu não fritou, não. O seu não fritou, não? Você tá... E você joga igual um maluco, né? Porque aí... Não, eu jogo igual maluco, mas logo que voltou a PSN, eu joguei bastante e não jogou, não. Ah, isso me deixa espantado. Eu fui passada com o bege. Os caras lançam essa porra, eles não testam em todos os modelos que eles têm, não? Os caras não, entendeu? Funciona no cara, de propósito, eles queimam pra tu fazer comprar outro. Comprar outro, né? Ô, bando de filha da puta mesmo. Aqui, é que nem lâmpada, cara. Você compra lâmpada e dura tipo 2 dias, aí você tem que... Mas aí... Chama obsolescência programada. Como é que é? Obsolescência programada. Tu que cunhou esse termo, cara? Cara, pior que não. Porra, muito bonito, cara. Porra, gostei. Obsolescência programada. Vou passar a adotar esse termo. Até o momento, a Sony... Normalmente ele é usado pra quando as coisas... Tipo, computador. Você compra daqui a 6 meses, acho que serve pra quando pega fogo. Pra quando pega fogo. Porra, gostei, cara. Gostei. Obsolescência programada. Porra, maneiro. A Sony ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. Provavelmente nem vai. Mas se for constatado o superaquecimento devido a problema de firmware, é bem provável que a empresa ofereça um programa similar ao da Microsoft, que repôs consoles Xbox 360 danificados pelo famoso problema 360. Eu acho muito difícil, porque teve uma época que rolou isso. Teve um desses update firmware que deu aqui. Não foi exatamente essa parada. Eu acho que o que rolou era que você fazia o update e os seus CDs não rodavam mais no seu PS3. Quer dizer, os seus Blu-rays, né? Tá, entendi. Não rodavam mais. Olha só. E aí eles não falaram nada e foda-se. E ainda mandaram que quem teve esse problema foi porque foi otário e baixou parada zoada na internet. Olha só que... Falar que a pica não é deles e que foda-se. Essa pica é do Aspira, né? Cara, a Sony é muito filho da puta, cara. Mas, foda-se. Tem mais alguma coisa aí? Aconteceu mais alguma coisa, Leitenato? Tá sabendo de alguma coisa aí? Pô, cara, tô sabendo que a gente vai ganhar jogo grátis, né? Rapaz, a gente vai ganhar uns jogos de graça. Essa porra de PSN aí ficou fora do ar. Olha só, ficou um mês fora do ar. E um mês, quantos jogos você joga? Você tem necessidade de jogar online? Tudo que você não tinha nenhum jogo que fosse offline? Não, cara. O único jogo que eu jogo online, na real, é Killzone. É o Killzone, né? Então, e o resto dá pra jogar offline, né? Porque nem... Dá pra jogar. Fogo, tem nem o que eu conheço que nem jogava online. Mas quando caiu, a peça... O fogo no rabo. Falou, pô, essa porra não... Cara, tu não joga online. Ficou com fogo no rabo. É igual quando tá namorando, não come a mulher. Aí quando a mulher larga, fica de fogo no rabo. Porra, não come ninguém. Come ninguém. A mulher larga, não come ninguém. Não comia antes, aí vai acontecer comer. Então, podia perder a oportunidade de comer, né? Perdeu a oportunidade de comer. É verdade. Mas, porra, devia ter comido antes, né? É aquela velha história. O ser humano só dá valor... Vale pra caralho. Exatamente. O ser humano só dá valor àquilo que ele perde. Então, em função disso, a Sony tá dando aí... Oferecendo 5 jogos. Na verdade, 6, né? Mas aí tem um que depende da região. Na verdade, 2, né? São 2 que dependem... porque tem um que é na Alemanha só, né? Não, você pode escolher 2. Você pode escolher 2 de 5, né? Que na verdade são 6, mas na sua conta... Peraí, qual que é o 6º? É o Ratchet & Clank. Esse... Pô, eu posso pegar esse? Se você tiver uma conta europeia, você pode. Vou criar uma conta europeia. Eu não sei. Fala. Eu não sei se violência contra o europeu vai ter que ser existente. Peraí, eu tenho duas contas, eu tenho uma americana e uma brasileira, significa que eu vou poder baixar. Mas a... Cara, a brasileira você não pode baixar nada, né? Nada. Pode baixar alguma coisa na brasileira? Não sei. Eu não sei. Ah, não, você não pode nem entrar na Store. Então, exatamente, é isso que eu tô te falando. Então, é. Então eu dei mole, devia ter feito uma conta europeia. Muito bom. Eu por outro lado, dois dos jogos que estão sendo oferecidos, eu comprei por $5 cada um ano passado, Little Big Planet e o Infamous, uma loja da Sony em Las Vegas, Nevada. Então esses dois eu já tenho, sobraram pra mim o Dead Nation, o Ratchet & Clank, e mais dois que eu não tô lembrando agora, porque o Senhor Eternidade me lembrou disso. Wipeout HD e Stardust, Super Stardust. Pois é, né, caguei pra essas porra, mas eu vou baixar todos porque eu tenho duas contas, eu sou um pilantra safado, e eu tenho uma europeia. Então você vai poder escolher dois desses e pegar, você já escolheu, você vai querer o quê? Eu vou pegar o Dead Nation e o... Sei, eu vou pegar todos, né, mas eu quero o Dead Nation e o Ratchet & Clank. Eu também queria pegar o Dead Nation e o Ratchet & Clank, mas eu acho que eu não vou poder pegar o Ratchet & Clank, né? É, mas tu vai sim, sabe por quê? Porque eu tenho uma conta que tá no teu Play 3, então tu vai entrar e vai pegar meu download. Mas vai aquela poder... Aquela brodagem. Vai 5 downloads pra cada parada, será? Ah, deve ser. São 5 aparelhos, a minha conta tá no teu aparelho. Eu acho difícil. Ó, pessoal, não faz isso não, a gente colocar a tua contra PS no aparelho do coleguinha, que isso é sacanagem com a Sony, tá? Não é, crime. Isso. É crime, não faça isso, tá? Tá, é isso. Que coisa escroto, moleque. Pode e acabou. Vai pro Mega Man X essa porra. É diversão, né, velho? Divisão FM. What's this? My name is Thomas Light. I am the researcher who designed and built Mega Man X. I granted X special powers that no other robot possesses. Utilizing his conscience, he is able to think, worry, and act entirely of his own accord. This means that he is also imbued with the materials necessary to facilitate the evolution of robots in the same manner as life. It is an unfortunate fact that human life is short and fleeting. I fear that I will not have the time to ensure the safety of the X project. That is why I have decided to seal him away. Perhaps he will be discovered in the far-flung future and will fight valiantly to ensure peace for all people. Yes, I firmly believe that this will come to pass. But I am not without worry. I fear that X will be swept up in the war we call progress. I urge the people of the future to remember that X is my, nay, the world's hope. Vimos no nosso último episódio sobre Mega Man. Não, é assim que se fala. Você fala assim, ó. Anteriormente em Mega Man. No último episódio de Mega Man. Nos episódios Mega anteriores. É a ferro e fogo. Tarararã. É a ferro e fogo. A partir do Mega Man 3, a série começou a se cansar, né? Os jogos ainda eram legais, mas não estavam mais agradando todo mundo. O público tava ficando meio cansado da série. A partir do Mega Man 4, foi caindo. Mega Man 5, foi caindo. Mega Man 6, as pessoas já não estavam mais gostando muito. Tinha muito fã da série, óbvio, mas não tava tanto sucesso quanto antes. Então eles estavam precisando dar um resurrection na parada. Veio a nova geração de videogame, veio os consoles de 16 bits. Nessa transição de hardware, aí foi sim a oportunidade perfeita pra Capcom de reinventar a série, com uma jogabilidade de personagens novos. Quer dizer, novos mais ou menos. Quer dizer, os personagens sim, mas a jogabilidade mais ou menos, né? Mas tudo bem. A jogabilidade mais ou menos. Os personagens mais ou menos. Mas então, novo mais ou menos. Mesmo assim, foi um sucesso absoluto. Primeira vez que vocês jogaram Mega Man X foi pro Super Nintendo. Impressionante, não foi? Foi pra caralho. Mas impressionante não. Impressionante foi quando eu joguei pela primeira vez... Street Fighter. Impressionante foi a primeira vez que eu vi Street Fighter no filme. Nossa senhora. Não, Ilaps, pelo amor de Deus, não tem como negar. Quando o Mega Man X veio pro Super Nintendo, veio com gráficos absurdos, uma coisa... Caralho, não tem como negar, moleque. Gráfico gráficos absurdos, moleque. Absurdo, né? 3D. Porra, 16 megabits. Caralho. Pelo amor de Deus. Se transporta pra época. DeLorean nele, moleque. É, DeLorean nele. Ah, com aquela carinha, tipo, dois tons, não tinha lá os olhinhos, e toda vez que você pulava, ele abria a boca. Não, o negócio é diferente. Você não tinha uma definição no robô do Mega Man. O robôzinho do Mega Man no Nintendinho era aquela coisa assim, yeah, yeah. No Mega Man X já veio bem diferente. Já veio aquele robô com detalhes construídos, o Buster Shot diferenciado, aquele capacete. Você via até o detalhe do rubi vermelho na testa do Mega Man, entendeu? Quando você tomava porrada já com a armadura, ele defendia. Pô, isso era muito diferente. Isso pra época era um gráfico muito sinistro. A primeira fase do Mega Man X, eu costumo sempre dar esse exemplo, que ela tem muito efeito especial. Efeito especial, assim, vamos botar. É, da tem época. Efeitos práticos, né? Tem efeitos práticos. O caminhão pegando fogo. Por isso que eles funcionam até hoje, que são efeitos práticos. Se fosse efeito visual, ia estar velho, igual o Gollum. Tem muita explosão, fogo, tipo, você andando, o cenário vai desmoronando, você tem que correr pelo cenário. Foi uma revolução de gráficos. Eu acho que Mega Man X trouxe, além de reviver todos os fãs de Mega Man, trouxe novos fãs pra série de Mega Man. Conheço muita gente. Eu conheço gente que gosta mais do. Não, gosta só do X. Eu sou uma pessoa que gosta mais da série X do que da série original. Mega Man X é a maior série de jogos de videogame de 16 bits já feita. Mas, olha. Nasceu como spin-off e tomou conta, né? Isso. Mas peraí, depois deixou de ser. Todas! Não, por isso eu falei 16. Só até o 16 bits, não? Patologia. Patologia. É só até o X3, então. Eu puxaria até 32 bits, hein, cara. Eu acho que 32 bits foi muito boa também. Se mas... você dá pra minha ideia. Peraí, a maior série de 16 bits tem só 3 episódios? Maior série, ele diz em grandiosidade. É a melhor de todas! Ah, tá. Foi bizarro como um spin-off trouxe a série foda. Você normalmente joga, por exemplo, vamos comparar com Mega Man Zero. Mega Man Zero foi um spin-off da série e teve até uma adesão legal do público, mas não marcou tanto quanto Mega Man X. Mega Man X trouxe um novo olhar pro Mega Man. É um outro jogo completamente diferente, ao mesmo tempo igual. Tá certo. Aí, é que nem nosso episódio de review especializado. É completamente diferente, porém igual. A recepção do Mega Man X pra Super Nintendo foi incrível e surpreendente pros próprios donos da série. Pra Capcom, ela não esperava que Mega Man X fizesse tanto sucesso como fez. Fosse aquele rolo compressor de venda. Um rolo compressor! Tanto é que Mega Man X fez tanto sucesso que eu gostaria de lembrar a vocês que enquanto a série X do Super Nintendo tava em produção, Mega Man foi por muito tempo. Sim. É, só foi voltar com Mega Man 7. Isso, e muito depois, no final do Super Nintendo. E que jogo ruim, foi uma merda. É que eles tentaram copiar a ideia de Mega Man X pra Mega Man normal, mas não se encaixavam, porque você vê novamente, são Mega jogos diferentes, são jogos iguais, porém diferentes, não se encaixam. É, mesmo porque as fases eram feitas pra quem jogasse Mega Man X, mas não tinha as técnicas do negócio, não podia dar aquele toquinho na parede pra ir subindo num pulo. Isso. Fofozinho na parede. A Capcom tava fazendo as coisas dela, né, pô, tava fazendo Final Fight a outro. Não dá pra fazer tudo direito. Exatamente, né? Tanto é que, de novo, agora Mega Man tá sendo esquecido aí, porra. Uhum. E agora que o Keiji Inafune saiu da Capcom de vez, agora já era. O Legends 3 foi esquecido de novo. Isso, agora senta e chora. É, nunca mais vai ter Mega Man na minha vida? Não, não vai mais, acabou já. Não é, acabou. Nunca mais. Só se séries novas. Não dá pra falar assim. No meu coração acabou, cara. No meu coração. No meu coração acabou no X6, mas beleza. Tipo isso. Porra, foi muito longe ainda, cara. Porra, eu curti pra caralho o X4, X5, X6. É, foi longe pra caralho, acabou no X3, cara. Falar um pouquinho da história e dos personagens aqui. A história de Mega Man X, ela é muito mais envolvente, muito mais profunda. Muito profunda. É muito profunda, moleque. Fico bolado. Como não, é sério? Não. Na verdade... Não, ela é bem mais filosófica mesmo. Ela é muito mais filosófica que Mega Man original. Ó, diferente da série original, a série X tem uma história muito mais intensa. Antes, era sempre o Dr. Willy que pedia desculpa, mandava o foda-se e partia pra tentar dominar o mundo de novo. Sempre. Não me prende, agora não. É sempre o Sigma. Eu aprendi minha lição. E no X é sempre o Sigma. X pode ser sempre o Sigma. Mas a origem do Sigma tem toda uma história. Ele não é mal parnasiano. Ele não quer só dominar o mundo. Ah, não. É, exceto na merda do... Mas o Dr. Willy também não era mal parnasiano. Não tinha um lance de... Ele tinha sido negado no prêmio Nobel e caçaram a licença de Robo-Man dele. E aí ele ficou bolado. Não, ele é ruim mesmo. Ele é ruim mesmo. Sim, mas aí ele falou... Não, não é parnasiano. Ele ficou puto. Ele se sentiu injustiçado porque ele queria clonar o homem, clonou o homem e foi um breakthrough pra humanidade. Só que nem falou, foi antiético, você se fudeu. Ele ficou... Deveria ter feito com ovelhas antes. Eu acho bem razoável. Isso poderia acontecer com ovelhas antes. O Dr. Light, ele tava no fim da vida dele, na série Mega Man, antiga. E não sei porquê, ele falou, vou me esconder no subterrâneo aqui do mundo, no laboratório zoado maluco, e vou trabalhar no maior projeto da minha vida. Um robô com capacidade de pensar, sentir e ter livre-arbítrio. Ah. Livre-arbítrio. Deu mole na parte do livre-arbítrio, eu só digo isso. Não, mas é verdade. O robô que ele queria criar é um robô com sentimentos e que não obedece às leis da robótica. Um robô que podia discernir o que é o bem e o mal e assim fazer. Foi aí que ele deu mole pra caralho, porra. Mais ou menos. Era pegar uma mulher e comer, né, cara? Ser criado. Porra, a lei da robótica existe por um motivo, cara. Ele tava querendo criar a vida. Ao invés de ele ir comer uma mulher e esperar 9 meses e nascer uma criança, ele queria criar uma vida artificial de verdade. Queria na hora, quero agora, porra. Na verdade, ele queria um adolescente direto, né, cara? É. E passa pra aquele negócio de amamentação, isso. Vamos logo pra parte boa, porra. A parte que o filho não sabe ser criado. Queria ver o filho dele pegar mulher e tal. Isso. O filho dele nasce com um canhão no braço direito, meu irmão. Porra, não nasce. Ah, o filho de eternidade tá com um canhão no braço direito aí, pelo que ele não contou. É, é verdade. Então, ele queria criar um robô com sentimentos que não obedecesse à lei da robótica. Praticamente um ser humano. O Mega Man X. Porque eu não tenho mais criatividade no nome. Eu já criei muito tempo o nome de música, não consigo mais. Sorte dele é que os executivos da Capcom americana não resolveram que em vez de Mega Man X ia ser Super Mega Man. É, porque correu esse risco. Ia ser Super Mega Man o nome, mas... correu esse risco. Só que o grande problema disso é que levaria 30 anos pra ele poder comprovar a confiabilidade do X. E como o Dr. Light já tava velhinho, já tava indo na merda, ele resolveu adormecer o X numa cápsula. Porra, se aquilo era tá na merda. Ele adormeceu o X numa cápsula até que alguém no futuro abrisse e falasse, vamos continuar o trabalho dele. Sem nem continuar, né? Ele tava num trabalho automático ali, era só ligar ele depois de 30 anos. Então é assim que começa a história do Mega Man X. Se passa um século depois da série original, no ano de 21, X, X. Tem que falar isso em japonês. X. E o Dr. Caim, ele encontra os resquícios do laboratório do Dr. Light. É, ele era um arqueólogo nas áreas vagas, ele descobre o laboratório subterrâneo, um galpão. Dr. Ken, ele era o Leonardo da Vinci do século 22. Ele era. É, porque ele era uma porrada de coisa. Cientista mecatrônico, devia ter 100 filhos também, ele fazia tudo. Ele era ele identificava itens. Ele ficava do lado de uma fonte, numa cidadezinha, você falava, identifica meu item. Ele ia lá e ficava aqui pra você. Ele fazia isso também. Good day! Stay a while and listen. Cara, ele é provavelmente o único humano que eu conheço da série Mega Man X. Dentro da série é só ele que é identificado, é só ele. Engraçado, que não mostra nunca nenhum humano na série, isso mesmo. Sim, tem vários. Tanto que é sempre citado as casualidades de seres humanos na série, né? Ah, tal coisa matou tantos humanos. Aí ele descobriu o X e viu que ele tinha possibilidades infinitas. Potencial infinito. É bem genérico assim, fala assim, esse robô tem potencial infinito. Potencial de quê? Potencial infinito. Essa porra faz o que ele quiser. Mas ele só não é um robô que pode pensar e agir por vontade própria. Potencial infinito. Aí ele olha assim, caralho, potencial infinito é a boa. Vou criar uma porrada de robô. Então, baseado nesse esquema do seu otário aí. Eu vou te explicar porque é potencial infinito. Você pode fazer upgrades nele, cara. E ele vai evoluir até o infinito. É que nem se você comprar um Gol 1000 hoje, entendeu? Você leva naqueles programas do Discovery, você começa a fazer upgrades e seu carro começa a ter potencial infinito. Caralho! Quando seu carro bate num outro carro, ele assimila o poder do outro carro. Isso, é. Caralho, moleque, eu vou te dar uma ideia legal. Gol 1000 com motor de Ferrari. Ele então, a partir do Mega Man X, cria um monte de robô que consegue pensar, agir e viver na moral, discernir o bem e o mal. E ele chamou esse robô de Reploid, que é Replicate. Oh, Repliroid. Eu conheço como Reploid. Então, você já foi Repliroid. Ah, em japonês. No Japão é Reploid. Ah, entendi. Replicant Android. Exato. Olha. É, mas os americanos eles só encurtaram pra ficar mais fácil. Nada como robôs baseados na arquitetura do X. Kernel. Eles usavam o kernel do X e implementavam o kernel. É verdade. Mas o problema é que o Dr. Caim não viu o bicho vindo, velho. Não viu o bicho vindo. É, se besta. Caraca, sinistra. Aí ele viu que os robôs começaram a falar, vamos ser vilões. Vamos, não, usa um termo muito em voga agora em São Paulo. Vamos causar, mano. Vamos causar. Vamos revelar. Vamos revelar. Sério, cara. Para, mano. Aí chegaram os robôs. Vamos estrondar. vamos ser rebelde, meu irmão. Nós somos rebeldes. Vamos estrondar, né, velho? E sem motivo aparente, os robôs começavam a ficar rebeldes e querer... destruir os humanos, matá-los. Porra toda, tá certo. É matar, pilhar e destruir. Parecia que eles chegavam do nada e falavam, hora de matar, pilhar e destruir. Não, you are a pirate, and a pirate you are. E eles nomearam isso como Maverick. Cara, não é óbvio, eles criaram o poder de ignorar a vida robótica e de poder ter livre-arbítrio pra decidir se os caras são bons ou maus. E eles decidiram que a humanidade é péssima pro mundo e eles resolveram eliminar a humanidade. Assim, Podia ser isso, senhor Eternidade, se eles não tivessem parado assim e falado, a gente só quer destruir. Tava buscando posição infinita. Quando o X pergunta pro Sigma por que ele tá querendo destruir tudo, ele fala, eu quero destruir e quero o seu potencial infinito. Eu só quero que você tem. Os outros não, os extras não. Não, só o X não. Tem potencial infinito. Até Mega Man X7, nenhum outro robô da série tem o potencial infinito. Até Mega Man X7, veja bem. No Mega Man X8 aparece um outro com potencial infinito. Para com isso, cara. Isso é chato, cara. Então, alguns robôs começam a ir Maverick. Então é criada uma divisão de Reploids que luta contra os Maverick, que são os Maverick Hunters. E aí... Ou War Hunters no Japão, né? Que Maverick é irregular. É. Irregular eu acho uma mais maneira do que Maverick. Eu também acho. Mais maneiro, pô. Eles estão errados. A Capcom mudou esse nome nos Estados Unidos pra não fazerem referência entre irregulares e imigrantes ilegais. Aí eles pegaram o termo mais genérico e botaram Mavericks. Caraca. Não, na verdade esse nome é extremamente preconceituoso, né? Você pode associar ele com várias coisas. São irregulares. Irregulares. Seria muito pior se fosse inepto, alguma coisa assim. Deficientes. São robôs deficientes. Incapazes. Temos que eliminar os deficientes. Não pode mais pagar pela própria manutenção. E o maior problema foi no primeiro Mega Man X, quando o grande líder dos Maverick Hunters virou o Maverick. Aí que a porra toda começou a dar uma merda sinistra. Ele começou a recrutar vários outros Maverick Hunters fodões pra formar um exército anti-humanidade. Anti-humanidade do mundo. E essa é a beleza aí, Yang, da série. Ah, então peraí. Fica uma coisa, eles não queriam só destruir, eles queriam destruir a humanidade. Não, ele mandou um magneto na parada. X-Men, assim. É, eles acham que os Repliroids é que tem que tomar conta da Terra. Aí ele pegou os sentinelas, que era pra destruir os mutantes, e reconfigurou eles pra poder matar os humanos. Quase isso. Enquanto isso, os X e o Zero, eles juraram defender a humanidade que os Temi odeia e se tornaram os Maverick Hunters. X. Pra isso, nós temos dois personagens muito importantes na série que são membros dos Maverick Hunters, que são o Mega Man X e o Zero. O Zero, na verdade, era um Reploid que não foi construído pelo Kain. Ele foi encontrado, assim como o Zero. Ele é considerado porque ele tem mais ou menos o mesmo sistema, apesar de que também não consegue nesse prato. Assim como o Mega Man, o Zero foi encontrado também em um laboratório subterrâneo, zoado aí. É, eles são chamados de originais, porque eles têm programação original. Só que a diferença é, desde o começo, desde o momento em que o Zero foi ligado, ele foi recrutado como Maverick Hunter. E assim melhorou muito a capacidade de combate dele, ele era um robô muito foda, e ele foi considerado um classe S, que é a maior classe dos caçadores de Hunter. O Mega Man, como ele entrou muito depois, ele era um robô muito pacifista, que ele pode chamar de bundão, mas ele não gostava de entrar em combate. Queria tentar reduzir bundão. Estilo ursinhos carinhosos. Mas ele não foi criado com objetivo de combate, foi? Ele foi criado com objetivo de ser um robô com liberdade sexual. Exato. Não, mas ele era armado pra combate igual o Mega Man original. Ou seja, tinha nele o propósito. Se precisasse, ele podia se defender. Exatamente. Então, por causa disso, ele é considerado um robô classe B. Não é nem classe A, classe B. Caralho, ele é um classe nerdão obeso. Ele é um classe nerdão. Só que todo mundo fala assim, como é que o Mega Man X pode ser um Reploid de classe B e ter potencial infinito. Ele tem potencial, mas a performance dele é uma merda atualmente, então... o cara era um merdão, mas foi a partir dele que fizeram todos os outros, né? O merdão. Mas isso, vamos botar dessa forma. Como um soldado, ele é classe B. Como um Reploid, ele é sinistro, entendeu? Mas ele não entra na classificação. Não dá. Isso. O Cloud também era descascador de batatas lá na Soldier e salvou a Terra. Pô, grande merda, gente. Salvou a Terra depois que afogaram ele em energia maco, assim. Ah, foda-se. Ele tinha potencial de absorção de energia maco infinita também, porra, então. É o de midi-chlorians. Ligaram a máquina de lavar com energia maco lá dentro, ele ficou rodando. Ficou rodando igual naquele trem lá de parque de diversão da Chicrin. Energia maco, homo, multiação e Vênus Poderó 2 lá na máquina. Ele virou o escolhido. E cloro, né, cara? Porque o cabelo dele é... A oxigenada pura, né? A agora a gente pode falar um pouquinho do desenvolvimento. O Keiji Inafune, ele fazia o desenvolvimento dos personagens principais na série original, nos primeiros jogos lá pra Nintendinho. E aí quando chegou na série X, ele deu pro filhote institucional dele lá, o Kadi, falou assim: meu filho, faz aí que eu vou trabalhar nos outros personagens. Enquanto isso, ele foi desenvolvendo o personagem Zero, que originalmente ele queria que fosse o protagonista dessa nova série. Ele mas queria como... que fosse o Mega Man. É, queria que fosse o Mega Man Zero. Parabéns pra ele, que ele conseguiu depois com que fosse feito algo assim, né? É. Mas aí, como ele já esperava muita reclamação do pessoal, de que não teria nada a ver com o Mega Man, ele utilizou o redesign do Mega Man pra continuar sendo protagonista e inseriu o Zero como o adjuvante padrão. É, mas ele não esperava que o Zero... Eu não sei é o adjuvante padrão que é mais legal que o protagonista. Eu não sei se padrão, né? Eu não sei se ele esperava que o Zero fosse ser tão popular assim depois pra poder fazer um jogo assim do Zero. Então, você pode pensar que isso foi uma estratégia dele de falar: eu quero fazer um jogo do Zero, mas eu não posso perder o público do Mega Man, então o que eu faço? Lança um jogo do Mega Man, introduz o personagem do Zero, faça o geral gostar o personagem do Zero e depois faça um jogo do Zero. É muito fácil fazer isso, né, cara? É só você forçar o coadjuvante fodão, porra. Uma coisa que é bem legal levar em consideração também é que na época que o jogo Mega Man X estava sendo feito, os jogos de RPG estavam muito populares. Era coqueluche. Então, eles estavam querendo botar um pouquinho de elementos de RPG no jogo do Mega Man. Obviamente, foi uma ideia que foi descontinuada, mas... Ah, tá. O que eles queriam fazer, quando eles pensaram na ideia das armaduras, é você pegar experiência e ir distribuindo nos pontos das armaduras pra você levelar e ganhar os poderes. Isso foi extraído e resolveram fazer parte das armaduras, espalharam as partes das armaduras nas fases. E merdalharam a ideia do cara, né? O cara teve uma ideia de gênio e fizeram merda. Será que ia ficar tão legal? Não sei. Ia ficar maneiro. Você tá bem mais. Fica igual um Metroid da vida. É, você tem que ficar matando os bichos, voltando e o bicho não, porque era só você colocar um bloqueio de experiência. Passou pela fase, ganhou a experiência dela, acabou. Ah, entendi. Aí talvez você... Aí tu tava fodido, você nunca ia levelar tudo. E todo mundo ia levelar o Buster até o infinito. Não. Mas aí é o seguinte, porra. O cara tem que fazer o negócio direito. O Buster só evolui até o nível 5, por exemplo, sabe? E em God of War é assim, você ganha um negócio e distribui. Só vai até o nível 5, a armadura só vai até o nível 5. E tem um máximo que você chega que você não pode passar dali. Então o jogo tem que ser formatado pra que o cara evolua todas as coisas que ele tem até determinado ponto do jogo. Até o oitavo estágio evoluiu tudo. Chega lá nas últimas fases, no Sigma, não precisa mais evoluir nada. É, mas ainda assim, o nego ia ficar reclamando: pô, esse trem tinha que ser mais poderoso. Ah, sim. Mas assim, as armaduras não existiam antes. Então, as armaduras foram uma coisa que entraram no X. Então, se tivesse entrado assim desde o começo, ninguém ia falar: ah, assim é muito ruim, tinha que ter cápsulas espalhadas nas fases, com o Dr. Light aparecendo e eu ganhar a parte, ia ser muito mais legal. Aliás, isso é uma coisa que não faz o menor sentido, né? Olha só, ele fala assim, o Dr. Light. Ele espalhou cápsulas dele pra dar upgrade. Pelas fases, sério? Pelas fases dos inimigos, assim. Calma, parece inimigo. Ele fala assim: do além. O meu robô, ele foi criado sem propósito de combate. E ele é uma réplica do ser humano e tal. Mas eu vou botar alguns dispositivos dele pra caso o combate seja necessário. Vai que ele precisa. Ele vai usar. Só que, se o combate for muito forte e ele não conseguir, tem esses super itens de armadura que ele pode pegar. Mas eu não vou deixar com ele. Eu vou esconder. Porque se for assim, ele tem que ter um trabalho, né, cara? Ele tem que provar que é digno. Pô, mas é tipo que meu pai fazia quando eu queria dinheiro. Ele falava: você quer dinheiro, você vai limpar o quintal, vai lavar o carro. Não, você quer salvar o mundo, Granville? Você tem que merecer isso. É, cara, você tem que procurar. Você tem que ser digno. É outra coisa também que todo pai faz, assim, os nossos pais fizeram e a gente só não sabe ainda. Mas vai chegar um dia que, se o pai de um de nós morrer, eu espero que não aconteça tão cedo. Vai ter várias paradas escondidas. Achei que você falava, espero que nunca aconteça. Vai aparecer uma fita VHS, espero que todo mundo viva pra sempre no mundo. Vai aparecer uma fita VHS que a gente vai pegar, cara, de onde vem essa fita VHS? Vai colocar na videocassete, vai aparecer lá e vai aparecer o pai falando: meu filho, se você está vendo essa fita é que eu já estou morto. Então, se você vá no cofre do Bradesco que eu deixei uma armadura pra você lá. Não, meu pai ia fazer o seguinte. Meu pai ia fazer exatamente o seguinte: eu ia dar uma... ele ia falar: diz inimigo, você quando ver esse vídeo eu estarei morto. Então vá à Prontera. Vá à Prontera, exatamente. Do meu ferreiro é tal. Diz do meu ferreiro. Eu vou deixar uma conta, né, cara? Vou deixar a conta de Ragnarok pra você. Deixar uma conta no Tibia. Isso. Uma última coisa legal de falar do desenvolvimento é que a ideia do Zero, da criação do Zero, foi muito parecida com a ideia da criação do Proto Man mesmo. Proto Man é aquele cara que aparece assim: vou salvar o dia, Mega Man, porque você... Cara, eu lembro que eu falei alguma coisa desse tipo no podcast Mega Man e alguém falou que eu tava falando merda, mas tudo bem. E obviamente foi um inimigo. Não, claro. que não. Que fechou o Zero não foi criado pra, o Zero não foi criado pra derrotar o Mega Man original? Sim. É, originalmente sim. Aí, exatamente, que era malzinho, que ruim, ele foi gelado. Merda, cara. Ao longo dos jogos, você vai descobrir que, na verdade, o Zero, ele foi criado, assim como o X, bem na época do Mega Man normal, na série original, no século 20XX. Só que o Zero, ele foi criado pelo Dr. Willy, da mesma forma que o Light tava criando o X. Ele tava criando o Dr. Willy pra conseguir aperfeiçoar o modelo do Bass, do Forte. Falou, porra, esse Forte é um merda, me traiu, sacanagem. Então eu vou criar esse modelo perfeito aqui. O robô da morte e destruição absoluta, o Zero. E botou nele uma programação, um vírus de tenho que destruir toda a humanidade. Botou nele. Quando no futuro... A humanidade não me dá valor, vai morrer geral. Quando no futuro descobriram o laboratório do Dr. Willy, eles encontraram o Zero adormecido. Então quando acordaram o Zero acordou assim, destruíram tudo, moleque, caraca! E ele era um robô sinistro, ele pulou, saiu matando geral, destruindo todo mundo. Potencial destruição infinita. Aí o Sigma, que tava liderando a equipe que foi ver isso, falou, caraca, assim não pode, assim não dá, vou ter que parar esse cara. E lutou contra o Zero. O Sigma, ele conseguiu derrotar o Zero quando ele viu que um símbolo W apareceu na testa dele, deu um soco no cristal da testa dele e eliminou o vírus do mal que tava no Zero. Só que ele não percebeu que nessa hora, o vírus do Dr. Willy passou. Passou pra ele. Então? Usou camisinha na mão, se fudeu. Usou camisinha, foi no seco. Foi no seco, na hora de virar os olhinhos é bom. É. E a gente percebe aqui que, mais uma vez, o grande vilão da série é o Dr. Willy. Caramba, que é a Equipe Rocket. Uma coisa que ele criou vai destruir o futuro. Passa o vírus pro futuro. E o Sigma pega o vírus e passa o vírus pra geral. E começa a ter toda essa merda de Maverick. Por causa do Dr. Willy. Por causa do Zero, por causa do X. Por causa do Dr. Light, né? Que o Dr. Light foi reconhecido e o Dr. Willy não. É, eu sou Deus. Olha só o que eu fiz. Eu destruí o universo. Aí no Mega Man X1 você justamente vê a hora que o Sigma tá fazendo merda por aí. Aí começa o jogo aí. O Mega Man fala, tenho que parar o Sigma, isso vai dar merda. O Zero fala, eu vou te ajudar. E começa o jogo. Time to get serious. Primeiro Mega Man X, ele tinha algumas diferenças da série normal Mega Man, né? Você podia dar um dash pra frente. Depois só. É. Você pega a botinha e consegue dar o dash pra frente. Pois que você pega a botinha da armadura de Sagitário. Antes não tem dash, não. Ah, sim. Não, com todas as armaduras, todos os negócios, a grande diferença que você tem na jogabilidade do X pro Mega Man é você tem o dash, você tem escalar a parede, você tem que carregar em 3 levels o tiro. Você pode carregar a primeira vez, o segundo level e o Oh My God! Burr. Oh My God, você só pega depois também. Isso. É. A maioria escalar parede é nativo dele. A única coisa nativa dele... Mas os pros só usam o verdinho. É verdade. Os pros, que pro que é pro, só usa o verdinho. Só usa o verdinho. Level 1. Quem usa o rosinha é boiola. Inclusive, no final do Mega Man X, o Zero salva o Mega Man do Sigma e se fode todo e morre. Aí ele fala assim pro Mega Man, pega o meu Buster Shot, que é mais sinistro que o seu, e acaba com o Sigma. Pô, por que ele não deu a espadinha? Se fuder. Não tinha espadinha na época. Ele não tinha espada. Ah, se fuder, cadê a espadinha? Na moral. Aí o que acontece? Ele só teve quando ele ressuscitou do 2x3. Eu não sabia que o Zero tinha Booster Shot até agora. Acabei de descobrir. É, o Zero Buster. É igual. O Zero é igual o Mega Man no começo. Ele é igual, os poderes dele. É, só vai mudando o jogo. E louro. Aí eles derrotam o Sigma no final do 1. E o que acontece no 2? No 2 surgem os Counter Hunters. É, os Caçadores X. Que demonstra que essa porra é um grande Sailor Moon, né, cara? É. Surge uma seita satânica, maligna, robótica para ressuscitar Sigma e destruir Mega Man e conquistar Eternia. Porra! Virou He-Man, então, né? Nem Sailor Moon. É, virou um Sailor... É, porque She-Ra é um Sailor Moon He-Man, né? Não, o lance é o seguinte, no começo do 2 o Zero tá morto e o X é o novo líder da brigada dos Maverick Hunters. É, não, é porque a gente não falou, né, o Sigma era o líder, quando ele se rebelou passou a ser o Zero, né, o Aspira virou, e aí quando o Zero morre, foi pra mão do Aspira. O Matias virou o capitão, né, cara? Isso, né, porque tinha o Capitão Nascimento, o Neto e o Matias. O Neto morreu no final pro Matias ficar vivo, e o Capitão Nascimento virou maligno. Então aí a pica foi parar na mão do Matias, né, que o Neto morreu. Só que no 2, o Neto vai ser ressuscitado. Essa que é a diferença. 6 meses depois da destruição do Sigma e dos 8 primeiros Mavericks, que são os melhores Mavericks da série, são os do Chico. Não, discordo. Tá bom. Não, é, também discordo. Tá bom. É, mas eu continuo achando que são os do primeiro. É. Essa que é a magia da discussão, né? Ninguém muda de opinião, então foda-se, tem que discutir. É. os Counter Hunters, ou os X-Hunters na versão americana, aparecem aí pra caçar o Mega Man, que era o desejo primordial do Sigma, e explorar o potencial infinito que ele tinha pra putaria. Potencial infinito! Além do lance de pegar os restos do Zero e tentar reprogramar ele pro mal. É, eles pegam as partes do Zero e tentam reprogramá-lo. E aí o Mega Man X2 é um grande Sailor Moon / Cavaleiros do Zodíaco primeira fase, porque o Mega Man tem que pegar as partes do Zero, mas cada parte do Zero tá com um dos Maverick Negros, entendeu? E aí ele tem que pegar... Se ele não te tornar os X-Hunters, o Zero será perdido. Isso. A armadura de Sagitário vai parar na mão do Sigma ressuscitado. Eu acho o melhor de Super Nintendo é o X2. Não, o X3. Super Nintendo. É, o X3... Não, não sei. Eu gosto muito do X1 e do X3. Mas eu gosto... O X3 tem uma coisa que é muito boa, que foi uma das melhores impressões que eu tive nos jogos, que é quando começa o X3, você tá aquela história lá, tá dando merda, não sei o que, caralho, o Mega Man se fudeu! Aí explode, blum, e cai o Zero. Aí você acha... Cheguei! Aí você acha que é uma animaçãozinha, né? Aí o Zero tá parado lá e você fala, caralho, eu tô controlando o Zero, irado! É, esse foi o seu primeiro orgasmo, né? O X2 tem a melhor coisa do Mega Man, que é quando o Mega Man passa a usar o Shoryuken! Sim, a gente não falou, porra. No X1 tem um Hadouken, aparece lá o Dr. Light numa cápsula vestido de Ryu, aquela coisa bonita. E ele te dá a arma suprema do jogo, que é capaz de matar qualquer chefão com um toque, que é o Hadouken. Ah, X, so you've made it this far, have you? Enter this capsule, and you will receive an ability that only a few people have been able to master through intense training. Since your soul is nearly human, I suspect you can master it. X, feel the power flowing in you. Learn to throw fireballs! Hadouken! Aí, no 1 tem o Mega Man X, tem o Hadouken, Mega Man X2 tem o Shoryuken, obviamente o Mega Man X3 tem o Tatsumaki Senpukyaku. Só no 5 que tem o secretão, ele manda o secretão no final do 5. É verdade. É, o X consegue recuperar as partes do Zero, né? O Dr. Ken reconstrói ele, mas enquanto isso, o Sigma ressurreiçado pelos Counter Hunters também tenta fazer o Mega Man acreditar que ele reconstruiu o Zero, que é o Zero Negão, e bota você pra enfrentar o Zero Preto, que é o Zero do Mal, é o Zero Maligno. O famoso Zero Shadow Trevas. Zero. Shadow isso Zero. Isso acontece se você não pegar os pedaços de se volta. Se você não pegar os pedaços de volta. Aí o Zero Preto vem te pegar. Isso. Então como é que você faz pra não pegar os pedaços de volta? Ah, não pega. Eles ficam escondidos na fase? Não, é só você não achar os X-Hunters e nem enfrentar eles. Ah, então o jogo não é linear. Os X-Hunters são tipo weapons de Final Fantasy, eles ficam passeando por eles, tem que pegar eles. Eles ficam escondidos na fase, o jogo não é linear. Você pode chegar até o final da fase e não encontrar os inimigos. Não, depende, assim, quando você volta pra tela do mapa, você vai ver 3 raios descendo em 3 cenários distintos. Onde descer um raio, é um chefão. É, o Violet, a Jail e o Serge. O Vili? É o Violento, o Ágil e o protagonista do Chrono Cross. O Sérgio. O Sérgio. Aí o Sérgio é um robô velho, e durante muito tempo, o povo acreditava que ele era o Dr. Willy Robô. Que era o Willy Robô. Mas, até que descobriram que, na verdade, o Willy Robô era o Android 20 de Dragon Ball Z, aquele velhinho. Pode crer. Tem a introdução da moto, né, cara? Tem as motos. A luta do Overdrive Ostrich, na verdade, esse jogo é de 94, né? Então muita coisa dele foi reaproveitada naquele X-Men. Por exemplo, quando você tá com o Ciclope enfrentando aqueles caras que passam na moto no fundo e depois voltam, você tem que adivinhar, aquilo é chupado do Overdrive Ostrich. E a fase da Psylocke do X-Men. Caralho, pode crer. E a fase da Psylocke no X-Men, que ela começa na motinha e derrubam ela, ela cai chupada na abertura do Mega Man X3. Começa a pegar na moto e cai, né? É, Capcom é fazendo aí. Se você usa a moto contra um inimigo, ele é destruído no meio e tal. Isso. A Capcom é uma expert em fazer reuso de componentização de desenvolvimento de jogos, né, cara? Parabéns, Até porque a moto da Psylocke daquele jeito é muito. Eu nunca tinha visto, né? Me tira uma dúvida no X2. Você começa o X2 sem os pedaços da armadura, não é? Nem nada, é. Mas você dá o dash. O que aconteceu com os pedaços da armadura que você tinha pego no 1? Foi destruído na briga com o Sigma. Pelo menos eles embolotaram. Mas o Dr. Light tinha deixado reservas? Lógico. Claro. Eu posso dar pra vocês a explicação que tem no mangá de sempre ter armadura nova. Mas é, não, é o seguinte, tá. A explicação é o seguinte: quando o Mega Man, no começo do X2, ele cai no mundo de Hades, as almas do Ryu e Stige começam a chupar as partes da armadura dele, e ele fica sem ela de novo. Aí depois copiaram isso no God of War. É a mesma coisa, entendeu? God of Mega Man, entendeu? É, God of Mega Man arrancam as partes dele. Aí no X3 acontece de novo. Acontece e o Mega Man vai ser personagem no novo Mortal Kombat 10, né, cara? Isso, vai. A explicação é que as cápsulas, elas não são só um holograminha, não. Elas são a comunicação com o passado. Isso. Ou seja, o Dr. Light vê o futuro através das cápsulas. É. Então, peraí. Destrói e deixa pronto num certo lugar pra quer dizer, as cápsulas são um DeLorean. É, as cápsulas são um DeLorean estacionado. A cápsula é tipo assim, o Dr. Light, 100 anos atrás, consegue fazer uma tecnologia muito melhor do que o tempo onde o Mega Man X está. É. Exato. Porém, ele não é capaz... Mano, robô, você queria ter. É, porém, ele não é capaz de fazer com que o robôzinho dele não tenha que ficar pegando a armadura nova toda hora. É, porque todo o último chefe... Acho que isso aí é uma tecnologia tão bolada pra fazer, tipo, uma bota a jato e um tirinho de roxinho. Acho que bem. Pô, mas pra fazer uma cápsula que vê o futuro, é, mano. É, meio sumido, cara. Uma cápsula mas na verdade pode ter sido do futuro que foi feito passado pro passado, moleque. É o futuro do pretérito. Isso. Ih, caraca! É o futuro do gerúndio, o famoso vai sendo. Professor vai sendo. Vai sendo. É aqueles tempos verbais que só tem no Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Ele sererá feito. No Mega Man X3 tem um tal de outro humano aí chamado Dr. Doppler. É, Dr. Doppler. Não, Doppler é um robô. É um robô, é um reploide cientista. E conseguiu desenvolver a vacina pra curar o gene mutante, né? Ele conseguiu curar o vírus Mavericks. Mas, na verdade, posteriormente, acaba se descobrindo que, na verdade, era só um placebo e que a vacina foi dada pros Mavericks. Ela adormecia o vírus por um tempo, depois ela reativava e isso foi suficiente. É, isso foi suficiente pra convencer as pessoas de que era uma vacina, aplicar isso em todo mundo, e depois que o efeito, né, placebo passava, todo mundo virava Maverick, boladão, e queria destruir o mundo, a Terra. Até mais que antes. Aliás, tem uma coisa que é interessante de dizer. No X1, o exército do Sigma, vários tios sofreram ali, lavagem cerebral, mas teve pelo menos uns 3 que queriam fazer aquilo mesmo. Sim. No 2, é todo mundo lavagem cerebral. E no 3, é gente inocente. É. Caraca. No 3, todos os 8 Mavericks são inocentes, eles não queriam aquilo. Vamos fazer aqui uma honra, então, ao Blast Hornets, o Blizzard Buff, o Crush Crawfish, o Gravity Beetle, o Leon Tiger, o Volt Catfish e o Tunnel Rhino. Eles foram vítimas de uma guerra que eles não queriam enfrentar. Aliás, minto, um deles queria que tenha uma ligaçãozinha. É a primeira vez que tem parente na série. Não, robô parente? É, pra você ver, chama de irmão. Porque foi o mesmo criador? Todo mundo é filho do Caim. É, seria assim, mas assim, tinha uns robôs que eram parentes. Engraçado que em Mega Man X os caras são descendentes de Caim, né? E a humanidade é descendente de Abel. Mas caraca, essa é a ideia mesmo. A ideia é essa. Mas é mesmo. Porra, é pra ter a traição. É. Não, mas era um vampiro, mas a ideia dessa é esse mesmo. Interessante até, por causa desse. O lance é legal. Assim, no X3 tem um robô, o Gravity Beetle, ou Gravity Beat Bud, se você pegar. A música dele é a melhor música. Ele é irmão do Boomer Kwang. Do Kwang. Caralho, pode crer, cara. Por isso que as músicas desses irmãos são sempre boas. Então. Eita, Sua Eternidade tem uma história especial com a música do Boomer Kwang, porque vários momentos importantes da vida dele. Quando ele descobriu que ele não ia precisar servir o exército, ele tava ouvindo. Quando ele perdeu isso a virgindade, ele tava ouvindo. Quando ele descobriu que ele. Isso. Também ouvindo. Conhecido como perder a virgindade. Caralho! Peraí, tu também tá ouvindo essa música? Foi tu que. Tu me deu a virgindade com o Mestre Splinter? Não, foi o Mestre Splinter que deu play enquanto o Senhor da Eternidade tava fazendo sexo. Ele foi ali no. O Mestre Splinter tava no meio do sexo. Eles fizeram a virgindade juntos? Que porra é essa? A gente comeu uma puta, cara. Ah, tá, porra. Eu comi o cu. Nunca? Isso é importante. Você falou agora o nome dos robôs, Lápis, e eu tenho um negócio legal a lembrar, que diferente da série original, na série X... Não são mans. É, são animals. Eles são animais com um fator especial. Exatamente. Líder de banda. Não, calma, a gente já vai chegar nessa parte, Gabriel. Eles têm, em vez de eles serem alguma coisa man, eles têm nicknames de CS. Então, se eu sou um, sei lá, um octopus, eu vou virar o Thunder Octopus. Caralho, você não sabe nem o nome da parada, moleque, na moral. normal. Não, eu dei um exemplo qualquer. Não tô falando do Optimus X1, não, cara. O Flame Mamute. Qual é o nome dele agora? Me esqueci. Porra, sabe de nada. Qual que é o nome dele mesmo? Peraí, vou lembrar. Peraí. Caralho, não fala do Flame Mamute, que é o mais grave, cara. Flame Mamute, mó legal mesmo. Não vai lembrar, ele tá pensando no Google já. Ah, não, peraí. Não, não vou pensar no Google, não vou fazer isso. Ele vai ligar o jogo. Eu acho que é Launch Octopus, alguma coisa isso, assim. Isso, aí, galera. Aê! Tá ruim a internet aí, hein, porra. Eu juro que eu odeio o seu Wikipedia. Eu não tenho como provar, mas eu juro que eu não odeio. Vale a pena lembrar que, nesse jogo, o Zero pega a espada laser. É, no 2 ele passa a ter a espada, quando ele foi reconstruído lá pelos Cross Hunters, pelos X Hunters e pelo Sigma, ele passou a ter a espada. É, eles deram pra ele uma peixe total, cara. Usando. E é nesse peixe que você começa com. Você começa achando que o X tá na merda, o lugar começa a desmoronar e cai o Zero. E você começa jogando com Zero. Isso é tipo uma parada muito maneira, que é o primeiro jogo que você joga, assim, definitivamente com Zero. Apesar de que no jogo ele é tão útil quanto uma muleta. Você tem liberdade. Peraí. Muleta é muito útil se você for um banco, cara. Se você deixar ele morrer, acabou. Ah, mas olha o Mega Man, ele vai precisar de muleta. Verdade. Se deixar ele morrer, acabou, ele não joga mais. E aí você perde a chance de fazer o final secreto do jogo. Ah, então acontece, se você morrer com Zero, não dá game over. É. Você simplesmente se fudeu. Se fudeu. Ele fala, eu estou fudido, não posso prosseguir. E é difícil? Difícil o quê? Jogar com Zero? É. É bunda, assim, parte do Zero. É muito ruim. Não, é péssimo. Assim, a única coisa que ele tinha de bom era o Buster ele destruía. Você não, chega na hora e fala, caralho, eu vou jogar com Zero, irado. Aí quando você chega, caralho, Zero é muito ruim. E merda, o Buster dele tem 4 cargas. Não, até se carregar as 4, você vai correr. É, o problema é esse, ele toma mais dano, porque ele não pode usar as armaduras, ele pula baixo, ele não dá dash aéreo, e a única coisa que ele tem de bom é o tiro, e demora demais pra sair. É, os finais mudam um pouco a coisa, na verdade. Se o Zero for derrotado, no final do jogo, você descobre que o Dr. Doppler também tava sendo controlado pelo Sigma. O Sigma é o grande vilão de novela da Globo, que todo mundo é o Carlos sempre quis ter e nunca conseguiu. Ele manipula tudo e todos. Ele tava manipulando também o Dr. Doppler. Que, na verdade, ele tá sendo manipulado pelo Dr. Willy. Não é nem a própria dele. Dr. Willy é tipo o Sigma é o Bin Laden e o Dr. Willy é aquele cara que os Estados Unidos descobriram agora, que, na verdade, o cara que era o mentor do Bin Laden é o chefe o tempo todo, entendeu? Cobre-se que o Dr. Doppler, ele realmente construiu a vacina definitiva, o antivirótico lá. E se você deixar o Zero ser derrotado... É, o Bin Laden descobriu a vacina pra AIDS? Sim, pro câncer também. Se você deixar o Zero ser derrotado, no final do jogo, quem vai ajudar o Mega Man lá a derrotar o Sigma e se sacrifica no final é o Doppler. Se o Zero for derrotado, ele é que o Zero é que aparece lá e dá o especial de 3 barras dele do Marvel vs Capcom 3 no Sigma e derrota ele no final do jogo. Dá o secretão? Dá o secretão com o Sabre Z. E o Sigma é destruído mais uma vez. Mas vem cá. O Sigma, de novo, volta ao estado virótico dele. Mas o Sigma, ele sempre é destruído. Ele vira gás. Ele não é preso que nem o Willy, ele é destruído. Assim, o corpo onde ele tá é destruído. Mas aí o vírus físico dele. Ah, ele tem tipo um vírus maluco do Sigma misturado com o vírus do Willy que parte pra cima de outro robô e encarna em outro lugar. Não, ele precisa entrar em um robô. É, alguém constrói um corpo pra ele toda hora. É, ele não pode entrar num corpo que já existe. E quando ele tenta fazer isso com o X, ele é destruído. E vamos pro X4. X4 foi o primeiro. X4 foi o primeiro. Acabou. Vou embora do podcast. Falou. Valeu. Acabou a série. Tá preparado, velho. Não, cara, que isso. X4 foi quando a série saiu do Super Nintendo e foi pro PlayStation. E eu diria que aí foi o ápice de Mega Man X. Na minha opinião. Não tô dizendo que é a verdade. Mas na minha opinião. É onde o caldo engrossa. Mega Man X4 é o melhor Mega Man X de todos. É isso aí, hein? Essa é a minha opinião. Até que tinha um podcast, alguém perguntou: ah, quero começar a jogar Mega Man. Qual o Mega Man que eu deveria jogar? Eu falei, Mega Man X4. Vai com Deus, abraço. Muito maneiro. Que isso? No começo do jogo você já tem duas escolhas. Você escolhe, você vai começar a jogar com Mega Man até o final, ou Zero e até o final. E a diferença da jogabilidade dos dois é bem característica. Um tem o tiro e carrega, enquanto o Zero não tem tiro, ele tem só a espada laser. Então o Zero ele é muito mais melee e o Mega Man tem muito mais de tiro. Dessa forma, os dois assimilam os poderes dos inimigos finais quando matam os chefões. Só que o Mega Man ele assimila na forma de tiro e gasta o tiro. O Zero não. O Zero ele assimila na forma de moves, na forma de técnicas. E essas assim, ele vê o jeito que o cara luta ou as armas que ele usa e desenvolve algo parecido. Isso. Assim ele não precisa gastar nada, por exemplo. Ele luta contra o Magma Dragon. Ele derrota o Magma Dragon, ele aprende um Shoryuken de fogo! Essa mecânica, esse gameplay do X4 foi o primeiro contato que eu particularmente tive com o Zero. Por isso que eles começaram a falar aí do X2, X3 e do Zero com Buster Shot e tudo mais. A minha imagem do Zero, na minha cabeça, é sempre o Zero do X4. Não importa o que aconteça na história, pra mim é o Zero clássico. Mas ele virou o Zero mais... mais clássico mesmo. É o conhecido com espada, né? É, ele é o com espada. É, até porque é aí que ele se torna realmente personagem jogável, de fato, né? Ele tem uma linhagem importante. Isso. É. E quando ele recebe, é importante. E a storyline dos dois são diferentes. Ou seja, no mesmo jogo, você vai ter dois jogos diferentes. Você vai jogar com o personagem. É, né? Muda pouca coisa, na verdade, né? O Mega Man tem uma luta a mais, né? Se você jogar com ele em relação ao Zero. Zero, ele, a primeira luta com o Coronel é só animação. Demo. Porque a irmãzinha. A irmãzinha do Coronel. Porque a Iris se joga na frente. Isso. Não, é de meu irmão! Aí, tá vendo? O negócio de irmão? Tem mais vezes aí. Não, mas aí que tá. Por isso que eu falei no começo do programa que eu não lembro dos humanos na série. Porque ao longo da série, eles vão te mostrando mais e mais os Reploids como humanos mesmo. Eles têm família, eles gostam, desgostam, eles têm sentimentos, têm porquê de fazer as coisas. Então, você vê, por exemplo, o Zero lutando contra um cara e a irmã dele, que o Zero gosta. Olha isso, robô gostando do outro. O robô gosta da irmã do cara. A irmã fala, por favor, não mata meu irmão. Aí o Zero fala, Shukurugno, Kurusuda. É isso mesmo, é. É que negócio, tipo, negócio é o seguinte, você tá vivo com a sua irmã, na próxima não vai ter mole, não. É. Mas vamos lá. Vivo porque quinta-feira de noite eu tenho umas coisas pra fazer com tua irmã, senão o portal dos dois meses. Quinta-feira de noite tem umas coisas pra fazer com sua irmã, porque sexta-feira lança podcast. Eu que gosto sexta-feira... De... No Mega Man X4, a história já é um pouquinho mais complexa, porque entra... A história é mais bem feita, né? Não, sim. Entram facções novas na história. Tá vendo? Antes só tinha a ONU, agora passa a ter a ONU e a OTAN. Você tinha os Maverick Hunters, que é uma força de caça Mavericks que tem cooperação com os governos humanos ou organizações afins. E entre o X3 e o X4 é criado, e isso é mostrado naquele de Game Boy Color, Mega Man Extreme 2, que é o que faz a interface entre o X3 e o X4. Isso. É criada a Repliforce. É criada a Repliforce, uma autarquia Reploid, também de caça Mavericks. No X4, a grande sacada é uma guerra entre essas duas facções por um grande desentendimento que há entre eles. Há um ataque a Sky Lagoon, uma das cidades humanas. Que Sky Lagoon era um negócio que ia subir pro espaço, ia ser a primeira grande colônia espacial. E é a primeira fase do jogo. É. A história tá sendo contada ali, você começa jogando e fala, não tô entendendo o que tá acontecendo, a história tá acontecendo ali, na hora. Isso, a narrativa está acontecendo ali. Quando eu penso em narrativa, eu penso em Mega Man. E aí o... Porra! Como, chama o Protásio! Chama o Protásio! Há muitas perdas humanas no incidente em Sky Lagoon, e como a Repliforce estava posicionada lá no lugar, acaba que as instituições humanas e os Maverick Hunters acabam chegando à conclusão de que houve participação da Repliforce nesse negócio e acabam rotulando eles como Mavericks. E aí dá início a uma guerra porque a Repliforce não aceita esse rótulo e decide, já que vocês não nos aceitam, então a gente vai querer constituir de fato uma autarquia aqui e criar uma nação Reploid pra gente. Eles decidem ir pro espaço, que era exatamente o que a Sky Lagoon ia fazer. É, que é a mesma coisa que o Magneto queria fazer no Asteroid M também, né? Mais uma influência X-meniana aí. O grande lance desse jogo, que é legal, é que você tem duas frentes, né? Você luta contra a Repliforce e contra os Maverick. Por exemplo, o Magma Dragoon, ele foi de propósito, ele foi responsável pelo incidente em Sky Lagoon, por exemplo. Ou seja, a culpa seria dos Maverick Hunters e nem mesmo da Repliforce. Isso. É, exatamente. Mas foi o Magma Dragoon que foi Maverick. E alguns são membros da Repliforce, de fato. Tem essas duas frentes de guerra, né? E enquanto isso tá acontecendo, você tem traição, de certa forma, né, dentro da própria Repliforce. Porque a Iris, ela meio que larga a Repliforce e vai ajudar o Zero no decorrer da guerra. Isso. Né? Enquanto o Mega Man é ajudado por um aspira dos Maverick Hunters. É um robô gordo. E no final trai ele também. Você passa o jogo inteiro. Ele era um infiltrado do Sigma. Você passa o jogo inteiro achando que o nome dele é Double, porque ele é gordo e ele vale por dois. No final você descobre que ele é um agente duplo. E daí o nome, entendeu? Mas o problema do enquanto Mega Man, isso é maneiro, que enquanto o Mega Man enfrenta esse cara que trai ele, o Zero, que era auxiliado pela Iris, ele enfrenta a Iris também. Ele enfrenta a Iris depois de ter lutado contra o irmão dela. Nos dois casos, né? O Mega Man enfrenta o Coronel e depois é que vai enfrentar o Double, mas aí não é ligado uma coisa na outra. Isso. O storyline do Zero é mais bem linkado nesse aspecto, porque depois que você derrota o Coronel, a Iris fica triste e vem atrás de você com tecnologia roubada. Isso, e aí é que tem a animação que na versão americana tem a frase mais porcamente dublada da história das dublagens de jogos, que é o Zero. É pior que o No do Luke quando ele descobre o Luke. What am I fighting for? Ah! No, this isn't happening! There's no reason for me to go on! What? What am I fighting for? What am I fighting for? Uma chorada horrível. É, ô. Pô, velho, eu tô brigando pra quê? Velho, matei a mulher que eu gostava. Ah, foi o bicho vindo, velho. O grande problema do X4, né, é que quando você vê a abertura, você sabe que de novo é o Sigma, né? Porque lá no final da abertura aparece ele com aquele capuz de homem do deserto, mas dá um degradê suficiente pra você ver a cara, a sobrancelha maquiada dele, né? Mas é sempre o Sigma, lá pro Willy, cara. É sempre o Sigma. É sempre o Sigma, né, cara? Mas não precisa, na abertura do jogo, falar, ó, tá vendo a abertura, vários personagens. Só que é o Sigma da Darth Vader. É o Sigma da Darth Vader. Não precisa explanar, não precisa. Mas Mega Man X4 tem a abertura mais maneira dos Mega Man também. E a música em japonês é a mais maneira também. Em japonês, né, cara? Ainda bem que você falou em japonês. Ah, sim, porque a música inglesa é americana. É assim, a cara é um dançante, não tem muita coisa a ver com Mega Man. É música romântica. É música romântica, porra. Makenai Ai Gakitoaru. Ai Amor. Ah, mas é irada. Não sei porquê. É, mas eu tirei do meu amor jamais. Olha o nome da música. Devolve o meu amor, buceta. Buceta. O problema é que a abertura, ela foi feita pra nos momentos mais impactantes da música terem coisas acontecendo na abertura. Quando tá o Coronel e o Zero dando porrada de sabre no outro, é quando tem os graves da música. Quando vai pra música americana, não tem essa, não teve essa preocupação, ou não conseguiram fazer isso e fica aquela coisa. Tá os caras dando espadada no outro, tá. Pra quem não viu, não sabe, tá dando mole, tá no post aí a abertura. Mega Man X4 também foi o que introduziu uma história melhor na série, porque até o X3 você não tá cagando e andando pra história, assim, você, tipo, tinha flashes do que era bom, que era ruim, quem que era vilão, quem que não era, tinha, mas você não tinha uma história, né, você não tinha profundidade do mundo, de Reploid, dessa coisa. Tinha cutscene era muito legal, você parar, passar numa fase, você vê uma animação com um diálogo, alguma coisa assim. Era no X3 era só diálogo, até o X1 não tem muito. E vamos com tinha comunidade de Reploid. Não, isso, convenhamos que quando a gente joga Mega Man no Super Nintendo é assim, né? Começa. Aí você começa a apertar. É. Aperta, vai, passa. Você sabe daquele diálogo com barulho de quatro. Mega Man X5, o Inafune falou: esse vai ser o último Mega Man X, a história vai acabar aqui. E foi o que ele falou: esse aqui que é o final, viu, minha gente? Aqui é que nós vamos largar a putaria toda. Aqui é que acaba, mesmo que venha o cheiro do dinheiro depois, mesmo que venha o potencial de vendas infinito, potencial de grana. Esse é o potencial do Money Heavens infinito. Então nós vamos analisar o jogo como se acabasse aqui e em seguida vamos pensar o que aconteceu depois. Até porque ele queria fechar assim como o Mega Man foi uma coisa fechada em torno do Nintendo, ele queria que o Mega Man X fosse uma coisa fechada aí, né? Acabou entrando no meio do fogo cerrado entre gerações, mas queria fechar uma coisa ali no Super Nintendo e no PlayStation, que já era 2000 e isso, já tava vindo coisa nova. Então ele queria passar pra uma... Não, se Mega Man fosse existir depois disso, seria com tecnologias novas e um novo personagem. Isso, e outra coisa, né? Porque essa era a ideia. A ideia dele, principalmente, era lançar o Mega Man com tecnologia nova, aproveitar pra reiniciar, entendeu? Ele queria forçar a ideia original dele de fazer o jogo do Zero, né? Não sem razão, porque ele que manda nessa porra e o Zero já era um personagem bem consolidado pra poder segurar uma franquia sozinho. Mas tanto que ele fez isso. Mas eu vou falar com vocês, aproveitar isso aqui, que eu acho que o Zero, ele funciona muito melhor junto com o Mega Man do que sozinho. O Zero e o Mega Man ficaram como uma dupla muito legal. Então, é legal você deixar os dois juntos e não... Sim, mas não necessariamente você removeria o Mega Man, você só inverteria os papéis. Você faria um jogo em que o Zero seria o protagonista principal e que o Mega Man seria um personagem de suporte, como foi ao contrário no Mega Man X3, por exemplo, entendeu? Entendi. Você não necessariamente removeria o Mega Man da situação. Bem, alguém quer explicar a história do Mega Man X5? É, né? Essa aí tem que ser por voluntários, né? Porque é um grande livro de jogos, aventuras fantásticas. Então vai lá que eu fico de backup aqui. Antes de começar, Mega Man X5 tem infinitos caminhos. Então você tem uma história muito assim, ramificada. A gente vai, vamos tentar traçar a história canon. Tá, vamos lá. Tem tipo 5 cinco caminhos, assim, né? Cinco desdobramentos. São cinco, mas alguns você faz sem querer. É, mas no final só tem dois finais mesmo. É, depende do random, assim, digamos assim. E Mega Man 5 você já começa com a armadura completa do Mega Man. É, você começa com a roupa do 4, se você escolher o Mega Man. Isso. Se você escolher o 0, ele dá tiro pelo braço. Isso. Que é uma coisa muito importante para o final, vejam bem. Isso é legal pro Mega Man X5. O Mega Man X4, você escolheu o Mega Man ou o 0 e seguia com aquele que você escolheu até o final. No X5, você podia trocar no meio da brincadeira. Isso. Em cada fase você escolher de novo. Só que é melhor com 0. Só que era muito diferente o jogo quando você escolheu o primeiro personagem que você escolhia. Na primeira fase, se você escolheu o Mega Man, o 0 se fudia e perdia o tiro dele. Se você escolheu o 0, o Mega Man se fudia e perdia a armadura dele. Então, era legal você escolher um pra ir com ele até o final. E também tinha uma outra coisa. Você podia trocar no meio da brincadeira. No meio da fase, você podia trocar entre os dois. Mas o que um pegava era dele. Isso. Sub-tanque, heart-tanque, essa porra, era de um. Era não de aparecia um. De novo. E essa foi uma ideia maneira. Acho que funcionou legal. É pra Joey, te forçar, né? Joey doesn't share food. Eu acho os jogos do PlayStation mais difíceis que os do Super Nintendo. Uhum. Chegou no X5, a coisa fica feia mesmo. Porque se você, assim, tem um limite de tempo. Vamos falar melhor desse limite de tempo quando for parte da história. Mas, se você tem 8 horas pro Bayorazia. Tem limite de tempo até na tela de seleção da fase. É, você tem 8 horas pra derrubar a Eurásia. É, porque no final do X4, o Sigma descobre a Eurásia, que foi a última que sobrou, a colônia espacial. Humana. Humana, isso, desculpa. A colônia espacial humana. Ele achou ela lá e falou, entendi. Opa! Colônia espacial. High five. E que a danada da colônia era tão grande quanto um país. Danada. Você tem 8 horas pra derrubar a Eurásia antes que o jogo mude de figura. É, não, você tem 16 horas, né, no total. É, 16 horas pra derrubar a Eurásia antes que o jogo mude de tom, mude de figura. Ah, cada hora que você passa numa fase, você perde uma dessas horas. Mesmo que você entra, morre e sai, você já perdeu uma hora. Perdeu. Então você tem que administrar, tipo, com entradas e saídas de fase. Uhum. Entendi. Ah, morreu, perdeu vida, perdeu tempo também. É, tu perdeu vida, perdeu tempo. Ah, foda. É aquele negócio. Quando você vai deixando pro final pra derrotar os chefões, eles ficam mais poderosos. Tem um sistema de level no jogo pro chefe. A cada hora que passa, eles ganham um. Mas fala uma coisa interessante. Se você deixar o chefão chegar no nível 8, tu tá fudido. Você vai passar perrengue. Porque a barra dele vai ficar do tamanho da tela. E ele vai ser tão ágil quanto o Metal Man no Mega Man X. Não, sério, é de cima a baixo. É, recomenda-se matar o dinossauro e o ursão lá de cara logo, que senão fudeu. Deixar pro final, né? Se você deixar pro final, assim, tem uma coisa que também compensa. E se você começar a morrer um monte de vezes no boss, é tipo start, reset, game, load e volta. Overcard. Tem uma coisa que até recompensa você por matar um chefão de nível alto. Porque se você mata um chefão de nível alto, você ganha uma habilidade que você pode equipar na armadura que beneficia o seu jogo de alguma maneira. Por exemplo, o X ganha o Rapid Fire infinito, ou então você ganha um sub-tanque extra pra contrabalancear os dois que você tem, ou então você deu um pro X, um pro zero. pode instalar esse sub-tanque sobressalente aí. Entendi. Ou então aumentar a potência do sabre do zero pra ele poder quebrar tiro dos outros. Ah. Tem um monte de coisinha legal aí. Assim, tem a espada do zero vira. A espada do zero vira reflector, né? É. A espada dele fica roxa, não é? É, a espada fica roxa, é o Master Saber. Ah, buceta. Aquele negócio, tem até um upgrade pra você subir escada rápido. Aliás, vale lembrar, no X5, a versão americana, todos os Mavericks recebem nomes baseados e homenageando Guns N' Roses. Slash, Adler, Easy. Echo, o vermelho. É, puta merda. Cara, pode ser que a série tenha acabado no 4, mas os Mavericks mais zerados, na minha opinião, são do 5. Não, a série acaba no 5. Acaba no 5. Então acaba com um grande estilo. Agora vamos falar da história. O Sigma olha, vê que tem a Eurásia lá, que tem uma colônia humana lá e fala, e agora? Tem que ver isso aí. Ele decide jogar a Eurásia contra a Terra e falar, agora vai, humanidade, vai. Vamos ver como é que vocês escapam dessa. Segura isso aí, Mega Man, seu potencial infinito. Vocês acharam que tava ruim? Porra! Porra! Imagina quando ficar pior. Quem chegou na Eurásia mesmo e tomou posse foi o Dynamo. É, foi um personagem criado pro jogo que só dura durante dois jogos, tipo, um grande rival. Foi um cara contratado pelo Sigma pra tomar de assalto a Eurásia e segurar a onda lá enquanto ele tava voltando. Aí vai, o Dynamo faz o que faz e joga a Eurásia contra a Terra. Isso, ele coloca um vírus no sistema de pilotagem da... sistema de pilotagem, não, sistema gravitacional da colônia e marca ela em roda de colisão com a Terra. Aí, surgem novos personagens. Que aí você vê como é que os Maverick Hunters não tinham isso antes e agora tem, que é toda a estrutura de defesa. Isso. Você tem um oficial médico, que é o Lifesaver. Você tem um oficial de tecnologia avançada, que é o Douglas. Douglas. Não, é Douglas mesmo, porque no original não tem o U. Voltam a explorar essa hierarquia dos Maverick Hunters depois de um tempo, né? Porque... É, tem um oficial de comunicação, que é a Alia. Isso. E o Cygnus, que é o chefão. Grandioso, tem o grandioso chefão dos Maverick Hunters, que é o Cygnus. Que usa a farda preta. Usa a farda preta. Ou seja, ele é mal mesmo. Ele tem experiência de guerra e tal, ele entrou pra comandar e não tá lá à toa, não. Pois é, né? E aí vocês perguntam, onde é que tava esse cara antes, né? Fazendo novamente fazendo aqui um parênteses, um novo paralelo com X-Men, essa parte aí da Eurásia, novamente o Magneto entrou na história, só que em vez de configurar as sentinelas, ele quer jogar Valon contra a Terra. Ele quer jogar asteroide M na Terra de novo. Ele quer jogar Gray Malkin na Terra. Ele quer jogar Gray Malkin na Terra, né? E o Dynamo é o Fabian Cortez dele. Tem o cabelo igual. Fala, cara, o Fabian Cortez é bem aquilo mesmo, pregão. Cabelo igualzinho, é o maluco com cara de merda, maluco merdão que se acha fodão, né? Mas o que tem de tão legal nesse jogo que ele encerra a história de maneira, assim, sucinta e interessante? Assim, porque durante a história, vai rolando a história e tal, eles conseguirem os pedaços de um canhão que pode destruir a Eurásia na Terra, chamado Canhão Enigma, o Zero começa a se comportar de um jeito estranho. Estranho. Ele começa a entrar na puberdade. A espada começou a cortar pros dois lados. Os oito chefões do jogo foram infectados por uma nova vertente do vírus Maverick, que é muito violenta e transforma você numa criatura assassina na hora. É dengue tipo 2. É uma nova cepa do vírus. Aí o que é o problema? Mais uma vez, inocentes estão sendo jogados no meio, porque pelo menos 4 dos Mavericks do jogo são inocentes. Era gente que devia estar ajudando e ficou doida. É. Aí o Zero começa a se comportar de um jeito estranho, esquisitinho. Você é mulher no 4, porra. É, você é mulher, né, cara? Cara, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu com o Anakin quando mataram a mulher dele. O que você esperava do Zero? E o pior do Zero é que ele mesmo matou a mulher dele. Então, cara. Pior ainda, né, cara? O Anakin também, né? Porra toda. Ele é mais difícil que a gente pensa. É, pior ainda. Assim, ele começa a se recusar, passa por exames médicos e. Tá topado. Essa força dele só vai aumentando. Tava usando top. Aí o Lifesaver começa a estudar os dados que ele recebeu e conclui que o Zero tá absorvendo o vírus. Absorvendo o vírus, você diz, ele tá ficando com o vírus, tá ficando infectado. É, assim, só que o vírus tá aumentando toda e qualquer capacidade que ele já tinha antes. É, e aí no caso dele é uma porrada de vírus, né? Porque é o vírus do Willy que ele ainda tinha, de certa forma, né? Ficou um pouco. É vírus Maverick, é vírus não sei o quê, é a porra toda. É AIDS. É AIDS, é lado negro foda, aflorando ele. Ele tá virando uma massa infecciosa da justiça destruidora. Aí tal, tem dois caminhos aí a seguir: se o canhão falha ou se o canhão consegue. É. Se o canhão consegue, um pedaço imenso da Eurásia ainda bate e destrói o que devia ser a América do Norte. Tá, os americanos se fudendo. Olha o Japão de vingancinho, mas o Japão se vingando nos guias. É, se o canhão falha, ele só destrói um pedaço da Eurásia e ainda cai um maior. Ele continua caindo. Aí tem a escolha. É que negócio. Aí você tem mais 8 horas pra esse pedaço cair. Aí você vai conseguir construir um ônibus espacial que chegue rápido nele bastante. Entendi. Nossa. Aí vira. Aí muda de. Né, da questão do canhão, né? Pro filme Armagedon. Você tem que mandar os caras na nave pra destruir um meteoro no espaço. Meteoro por dentro. Por dentro. E aí quem é o único piloto? O autoproclamado único piloto suficientemente competente. O único piloto da nave. Despertado. É. Assim, zerinho. Aí o Zero. Zeroba. Tô aqui, pô. Vou lá. É. Aí o Zero sobe. E o Mega Man tá de Brinks, né? O Mega Man, vou ficar só Brinks aqui. Não, o Mega Man vai coletar os pedaços do ônibus espacial com os outros chefes. Aí o Zero é tirado de negócio e só pode jogar com o Mega Man. Ah, mas esse jogo, a história é muito mais forte no Zero. É, a história é mais forte no Zero. É mais focada no Zero. Dependendo do caminho, você perde o Zero por um tempo. Entendi. É, até porque a história foi... Esse jogo foi desenvolvido pra culminar no destino final do Zero mesmo. Isso. É, aí o que que rola? Ele chega no ônibus... Ele pega o ônibus espacial, chega no pedaço da Eurásia e consegue impedir, mas rola uma explosão no espaço e cai um pedação imenso da Eurásia na Terra que acaba destruindo a cidade onde se passa Mega Man X. Ou seja, de um jeito ou de outro, um monte de humano vai morrer. Não, sai de dentro do meteoro Zero com a aura roxa bolada. É, que ele vira um Maverico. Ele vira um Maverico. Não, ele vira um Maverico, não. Ele vira o Maverico. O Maverico, né? O Maverico Supremo. E daí, desse ponto diante, você não joga mais com ele se você fez esse caminho. Não, você joga com ele sim. Você tem como jogar com ele, Maverick. Né? Tem um trecho ainda que você ainda joga com ele, que você jogando com ele, acaba enfrentando o Mega Man. E jogando com o Mega Man, você enfrenta o Zero Maverick. Aliás, esse Zero Maverick é roubadíssimo! Ah, quando você tá com, jogando com o Zero Maverick e enfrenta o Mega Man também vem roubado pra caralho. Ele vem com todos os bitanques do mundo, tudo quanto. Ele tem com tudo, ele tem quase fator de cura. É. Ele tem potencial infinito, né, cara? É. E o Mega Man é tão roubado bastante pra ter um golpe que te mata com um tiro. O Zero é, tem. Não é, mas ele vem com o X-Factor ativado, cara. É. O Zero, ele solta um fantasma da morte que a tela toda, se te pegar, você morre. É, e aí, independente dessa parte da nave ou do canhão falhando ou funcionando, de qualquer jeito, o que acontece é que alguma parte da Eurásia, seja grande ou pequeno, cai na Terra e o vírus da colônia se funde com o vírus Sigma e aí cria um novo vírus no lugar da colisão. E ainda tem o vírus que o Zero já tinha com ele e aí vira uma bagunça toda. Uma massa virótica assassina. É, uma massa virótica assassina, né? E aí a Alia, que é a Rosinha lá, a Rose adolescente, a loura rosinha lá com peitinhos do Mega Man X5, ela detecta essa coisa estranha lá e manda o Mega Man atrás do negócio e aí descobre que o Zero é que virou um Maverick. É, o Zero trouxe com ele pra Terra o vírus pesadelo. É. Nightmare Virus. Aí é aquele negócio. Tá, dependendo do caminho, o Zero pode voltar pro seu lado se você derrotar ele. Poder isso. Pode, mas isso pode influenciar o final também. É, mas qual o final canon? O final canon é que os dois enfrentam o Sigma e conseguem vencer. Porém, eles estavam muito fracos, o Sigma domina o maquinário em volta, forma um canhão bolado e atira no Mega Man. O Zero pula na frente e é cortado no meio. Cortado no meio. Mas o Mega Man também se foge, né? O Mega Man perde... É, o Mega Man de todo jeito. É, o Mega Man nesse final, ele vira o Bazu do Changeman. Ele perde dois braços e duas pernas. É, o raio... O raio corta o Zero, mas explode no Mega Man. É. Aí, com as últimas forças, o Zero cortado no meio dá um tiro com o Z-Buster. Ó, o Z-Buster aí de novo. E aí acaba com a cabeça do Sigma. É, ele explode o maquinário e mata o Sigma. E o maquinário é um cabeção do Sigma, assim. Ah. É um cabeção com a boca aberta. Aí tem os vários finais, mas o final que conta é que o Mega Man sobrevive, é reconstruído e passa a ser o único líder dos Maverick Hunters em campo com a espada do Zero. Enquanto o Zero... Não, ainda tem o momento Dorgas da parada, que é quando o Mega Man tá acordando, ele vê o Dr. Light, né? É. Você descobre que o Dr. Light tinha a capacidade de sair da cápsula e curou... E curou não, né? É, o holograma via te curar, né? É, reparou o Mega Man lá depois que ele se explodiu todo. O problema é que depois disso, o Mega Man, ele tem as memórias de que enfrentou o Sigma e tudo, mas ele esqueceu do Zero. É, esse é o dito final certo, mas depois ele é desconsiderado. Ele perde memória sobre o Zero? Isso eu não lembro. Ele não lembra mais. Ele não lembra mais. Ele lembra que no final... Ele lembra do que ele fez, mas o final, assim, tudo que é, toda informação sobre o Zero, ele recusa registrar e não lembra de nada. Entendi, porque o que eu lembro do final é muito de uma cena dele pegando o sabre de luz do Zero, indo pra cima, fechando os olhos, aí aparecendo a imagem do Zero atrás, ele mandando um, tá sendo, vambora. É aquele que o... Se você estiver comigo, eu serei capaz de vencer qualquer um. É, mas... É. Esse é o final certo. Mufasa, né? Nas estrelas. Aí! Tanto que quando ele tá com essa... Que ele pega o sabre de luz, ele abre os olhos de novo, o desenho do olho dele fica um olho fino, assim, igual do Zero, né? É. E um dos viadinhos que na cor, ele fala, ó, ele está com um olhar diferente, está lembrando o Zero agora. Ele perdeu parte da inocência no olhar dele. Ele é foda. Aí o X5 acabaria com a história de maneira muito bonita, muito legal, tranquilo. É, acabou e vamos pro encerramento do podcast agora. É. Falou, moçada, é isso aí. Sobe o Sonic aí. Aí vem o X6, porque o cheiro do dinheiro dá poder infinito. A ganância. Potencial infinito do capitalismo. Aí o que acontece no 6? To make a long story short, eles descobrem que o Zero não estava destruído, reconstroem o Zero. Não, ele não. Não, mas assim, calma. Você é sincero, né, cara? Olha só, porra, destruiu o robô. Constrói de novo. Cara. Não, sim, mas não é o que tinha, aconteceu. Não, peraí, porque que desculpa você vai usar? Destruir um Zero. Porra, você não tinha nenhum backup dele? Backup do kernel dele faz um corpo de novo, Não tem um backup externo, um HD externo aí, de Tera? Você nunca tem desculpa pra perder um robô. Fala, porra, tu não fez um backup da porra do teu melhor robô, caralho. Caçador, amigo, não é assim que rola. Não é assim que funciona. Assim, então vamos embora, correndo. Literalmente destruído. Assim, passaram duas semanas desde a destruição da Eurásia. A Eurásia bateu, fudeu. América do Norte não existe mais. Vingança. Você começa o jogo com o Mega Man com todas as armaduras e com o sabre de luz do Zero. Só que o sabre de luz do Zero é muito lerdo. É um golpe destruidor, mas até ele sair você já tomou dois hits. Ou tiro, assim, porque você não tem como destruir tiros com o sabre, com o Mega Man usando. Isso. O Mega Man tem habilidade. Enquanto o Zero pega o sabre e faz assim... o Mega Man faz... Cara, o pior é que o Mega Man, ele sacode um sabre de luz, na verdade é só uma bainha com uma luz que sai mais devagar do que a gente se pegar uma daquelas espadas que vendem lá em São Paulo e sacudir ela na direção de alguém, sacou? Com certeza. E é uma porra de um robô com força sobre-humana, tá ligado? É uma parada muito mal feita isso. Porque ele faz assim... Ele faz a pose, né? Ele tá posando pra foto, na verdade, quando ele tá usando a porra do sabre. Com certeza. Por isso que é bom você nem usar. É. Aí como é que funciona isso? Teve um dos pesquisadores que foi chamado pra, sei lá, desenvolver robôs que pudessem descontaminar a área onde a Eurásia caiu e deixar ela mais rápido possível pronta pra repopulação. Aí esse cara chama-se Gate. E no meio dos destroços ele acha um circuito, digamos assim, um chip principal, uma placa-mãe. Aí ele começa a estudar esse circuito, tipo, foda-se a população, não gosto de humano, vou estudar isso aqui, tá mais legal. Ele descobre que o troço é o vírus Sigma destilado. Caraca, é tipo o chip dos vírus. Opa, achei no chão. É, destilado, né? É porque antes era fermentado a parada. É o troço como sendo uma placa totalmente tomada por um vírus, mas ele fica interessado nas propriedades do vírus e, obviamente, instala a tecnologia nele mesmo. Por que não, né? Caraca. Qual foi aquele filme que eu vi? Acho que foi do Jason. Que o médico tá operando o Jason. Aí tira o coração dele Jason, do nada. Aí olha. Ele dá aquele mordidão. Coração do Jason. Ah! Come o coração do Jason! Come o coração. Cansado de sofrer. Me lembra também. O final do Diablo é assim: cara, matei o diabo. Mas essa pedra é tão maneira. Vou enfiar na testa, velho. Aí o cara vira um Sigma, é isso? Ele fica com poderes mega bolados e uma vontade louca de reconstruir o robô. Veja bem, aí, assim, este Gate, ele é um vilão meio trágico, assim. Ele é um dos mais trágicos da saga. Eu até estranho o Inafune não ter criado ele, porque é bem a cara dos personagens dele. Mas assim, O Inafune não saiu da produção. Ele não mexeu. Ele não mexeu, não? Não, ele foi... de palavra, né, cara? Sim, produtor executivo. Produtor executivo é o cara. Ah, vou jogar ele pela primeira vez aqui antes de todo mundo e vou falar se ele pode sair ou não. Ah, tá. Aí, tal, esse Gate, ele era um criador de robôs genial, cara. Todo mundo respeitava o cara, o Campo Robótico. Que ele era o mais foda, considerava ele o sucessor do Dr. Caim. Do Caim tava morto? Já tinha morrido. Só que os robôs dele eram ou poderosos demais ou avançados demais, o que dava medo e invejinha nos outros caras e até mesmo nos humanos. É. Não, olha só, o Dr. Caim morreu pelo seguinte, cara. Do X pro X2, passam-se algumas semanas. Do X2 pro X3, mais algumas semanas. Do X3, já são meses. Aí do X4 pro X5 são meses de novo. Cara, já passou mais de um ano e um ano o Caim morreu. Não dá. Só porque ele tava podre? Mas, porra. Já era um velho fudido que tinha que ficar com um suporte de vida grudado. No Day of Sigma, quando aparece ele, o pouco que aparece ele sentado naquela cadeira lá, que ele tá todo, né, conectado via USB num monte de negócio lá de Life Supporter. Porra, mas uma cadeira Life Supporter deve ser sinistra, porra. Mas cara, teve tanto bombardeio nesse meio tempo que algum deve ter pego ele. Ele reconstrói 8 dos robôs dele do passado que todo mundo tinha medo ou tinha invejinha. E manda esses 8 investigarem o novo vírus Nightmare que tá tomando conta do mundo. E os robôs são muito gays, né, cara? É, são. Puta que pariu, caralho. A curaça lá parece... Porra, parece aquela boneca rosa do Sonic. O lance é que o Zero acaba voltando no meio da brincadeira. Tipo assim, ele foi reconstruído com o material dos vírus Nightmare. Ou seja, ele tá muito mais poderoso agora. Ele só precisava de apanhar pra poder voltar a ser um cara legal. E juntos eles começam a descobrir o lance do Gate. E também que a Alia tinha ligações com ele e tal. Que ela tinha estudado com ele. Sempre foi apaixonadinha por ele. Agora o cara virou vilão. Ela tem que ajudar a enfrentar o cara. E a brincadeira toda acaba quando o Gate ressuscita o Sigma. E aí o Sigma de novo. O Sigma, o Godzilla Sigma. Porque deve ser o Sigma maior da série. É. Gigantão. Assim, tipo o Apocalipse e o Massacre no Marvel Scar, na tela. É. Aí tal, vence ele, o Gate se sacrifica pra poder derrotar o Sigma de vez, só que não acontece, nós sabemos disso. E quando é que o Zero volta e quando é que você pode jogar com ele? Quando é que o Zero volta? Você tem que achar ele numa fase onde você acharia um dos subchefes do jogo e vencer ele na porrada. Mas você vencer joga com ele no 6? Não joga com ele no 6, joga? Joga com ele no 6. Joga? Joga. Joga depois de botar ele de volta na sua trupe. É, party. Porque eu espancar ele. Aí no 7 tem o Axel, uma merda, né? É, o 7 é o seguinte... O Axel não é escroto, não. Ah, é isso, não, é sacanagem. Ele é irado. É, muito irado. É, ele tem uma cicatriz em X na cara. Irado. Mulher se amarra. Mega Man X7 e Mega Man X8 foram as piores coisas que a Capcom já pôde fazer na vida. Faz isso não, cara, que o X8 é foda, não vem não. Ah, que isso, pelo amor de Deus, cara. É assim, eu não estou mentindo, eu seria o primeiro a dizer se fosse... É, o 7 tem uma coisa interessante que o Mega Man, ele se aposenta. É, você tem que invocar o Mega Man. Quando você já viu você destravar o protagonista? É, ele vira chefinho, ele vira gerente. Não, mas a impressão que eu tive é que eles estavam tentando mudar o protagonista pro Axel, já no X7. Sim. Você começa a jogar nesse personagem novo. O produtor novo da série X queria um protagonista novo, claro. O Inafune nem ouviu isso, não matava o cara. É, a partir do 7, acho que no 6, talvez, não sei, mas no 7 já é o Okamoto, né? Esse cara que mexe com o Street Fighter agora. É o Okamoto. É o novo chefe criativo, né? É pseudo-chefe criativo da Capcom, né? E eu sei que eles criam uma nova divisão, um novo tipo de robô que tem. E os Mendoroides. E o Axel é um desses. Mendoroides, na verdade. E o Axel faz parte desse tipo de robô. Na verdade, ele é o protótipo desses robôs. O Sigma passa a se interessar nele. Ele larga a ideia do potencial infinito. Ele larga essa ideia porque ele quer os pseudoroides, porque pseudoroide é o quê? É um bicho que é capaz de transformar nos outros. Isso. Usando melhor as habilidades que eles já têm. Aí o Sigma ouve isso e fala, caralho, eu quero, me dá, é meu. É. Isso era engraçado, né, cara? Quem é que cria uma porra de um robô e bota uma cicatriz na cara do robô? Porra, alguém de design, né, cara? Sabe o que eu acho? Não, fora que o Axel, ele usa uma alguém pistola, né? Não. Ô, Ilapis, foi exatamente assim, um cara de design abriu o MacBook dele, assim. Entendi. Falou, aí vai ser muito irado você meter uma cicatriz na cara do Axel, moleque. A ideia é que as pessoas terem a profissão é sick, né, cara? É assim, né, cara? Acha que usa Mac, né? Essas coisas. Cara, não, o Axel, ele é cópia do... Ele acha que o Axel é uma cópia deslavada do Squall, né, cara? Porque tem uma cicatriz em X na cara e uma porra de um revólver. Só faltava ter uma lâmina na ponta do revólver. Mas tem, dependendo da arma, tem. A jogabilidade do Axel parece muito com a do Forte. Ele metralha, e é isso. Ah, entendi. Eu não joguei o 7, nem o 8. A jogabilidade do X7 e do X8, ela tem um ponto interessante. Não, peraí. Deixa eu falar o jeito que eu gosto de escrever o Mega Man X7. Crash Bandicoot X. Crash Bandicoot X. Mas o pior é que é igualzinho, cara. Porque assim... Não, peraí, Crash Bandicoot é irado, então Mega Man X é... Peraí, é em terceira pessoa? Não, já o 7? Calma, X7 e X8, então assim, eles têm... Acho que era o 8 só. Ele tem o side-scroller 2D, só que em determinado momento na fase, vira 3D. Vira terceira pessoa. Terceira pessoa. Entendi. X8 é menos, graças a Deus. É só em fase onde você tá pilotando alguma coisa. E quando você anda igualzinho o Crash Bandicoot, né? Dando aqueles pulinhos, né? Mais leve que a gravidade, né? Assim, eu vou explicar rápido a história dos dois. X7 é o seguinte... O Axel desertou da unidade renegada dele lá, né? A Alerta Vermelho. E os caras querem ele de volta. Mas na verdade, a Alerta Vermelho tá sendo dominada. Peraí que eu vou espirrar. Não vai mais. Vai pro ar assim mesmo. Vai, fica à vontade. Mas o rato não espirra, cara. Cara. Não foi voluntário. É, Alerta Vermelho tem um chefe secreto, chama O Professor. E o professor quer o Axel de volta por algum motivo que ele não quer dizer. Tá, aí a Alerta Vermelha é toda destruída e você descobre que o professor é o Sigma. Como é que faz? Como é que... Aí você derrota o Sigma. É o Sigma que corre por pedaços, vale lembrar. Você tem que quebrar as pernas, depois quebrar o tronco, depois quebrar os braços e aí sim a cabeça. Nesse jogo você tem três personagens jogáveis. É o Mega Man, o Zero e essa porra desse Axel. Só que no X7 ainda é bem um pouco diferenciado. Porque o Axel, na verdade, é o Mega Man com Rapid Fire. É o Mega Man com Rapid Fire, só que assim... iguais, dá raiva. Ele tem o Axel tem um fator na jogabilidade que é diferente do Mega Man, que ele consegue planar no ar parado. E ele mira. Isso. Ele consegue mirar. Plana no ar parado, ele fica mirando pra 360 graus de movimento. O X não, o X é pra frente. É, atirou pra frente e tá sendo porque é pra frente que se anda. Como é que é aquela música do ProUni? Aí no X8 não, vamos embora, vamos embora de repente, vamos embora sem demora, vamos pra frente que pra trás não dá mais. Porra, gostei. Aí no X8 passam-se anos. É anos. O Axel já tá integrado realmente no esquadrão. Anos, moleque. É, o Axel já tá integrado no esquadrão e tal. Ele é foda, ele é o novo parceiro do X e do Zero, que agora são um trio, assim, porque não tem mais outros caçadores. Agora são só os três que resolvem o serviço todo. De tão poderosos que eles são, eles meio que aposentaram o resto da unidade. O X é tipo o líder da parada. Ele é o que fala: não, a gente não vai fazer, a gente vai fazer. Ele volta e me fala assim: a gente tem que fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o Zero tá tipo de braço cruzado na parede, assim: o Mega Man tem razão. Aí o Axel: mas como nós vamos fazer isso? Escute o X, ele está. Escuta, típico, ele que esse cara aí sabe, hein? Esse cara é bom. O papel de fadão, né, cara? Exatamente. Já tô só olhando. Quando você falar merda, eu te aviso. Aí o X8 é uma... roda em volta de um projeto chamado... acho que é... Jacob Elevator, um negócio assim. É um negócio que, tipo, teleporta você da Terra pra Lua em segundos. É o elevadorzão da justiça. Isso é muito mais a tecnologia do Dr. Light, dos teletransportadores temporais. Uhum. A cápsula DeLorean, DeLorean estacionário. Aí é um negócio, uma nova facção, a facção dos pseudoroides, que é aposentar os repliroides, como os repliroides supostamente fizeram com os humanos. E o Axel fica no centro disso tudo pro filho da puta protótipo dos pseudoroides. Acaba que é tudo uma armação do Sigma pra destruir a humanidade de novo. Só que dessa vez ele tem um... como é que eu posso dizer? Um objetivo mais nobre, porque ele quer destruir quem destrói a Terra. Dessa vez o Sigma voltou ecológico, digamos assim. A sustentabilidade tá na moda, né, cara? É bem isso aí. Na época tava, porque 2004 foi quando começaram a falar dessa porra, acho que teve influência. E assim termina o negócio, tipo, termina sem conclusão de novo. Ah, ganhamos o Sigma. Acabou. Tem muita, muito inconclusivo, assim. Termina com o X e o Mega Man conversando no elevador, falando assim: é, nós derrotamos o Sigma, é, mas ele pode aparecer de novo. Pois é. Assim, os produtores juram de pé junto que esse é o jogo onde o Sigma morre. Mas no final eles já dizem que ele pode voltar. É? Então o Mega Man e o Zero começam assim, então, é. Sabe que o Zero voltou, sabe que o Sigma voltou várias vezes, né? É, não é bom ficar falando que ele vai voltar, não, hein? Pois é, né, cara? A parada acaba numa conversa de elevador, né? O final do jogo termina a porta do elevador abrindo, os caras, né, indo, você vendo os caras de costas, começa a subir os créditos e tocar a música do Bad Boys 2. Os caras sumiram um posto de funcionário público, né, cara? Entrando no elevador, ele pode voltar, né? Foda-se, vamos botar o pé na mesa. É, mas 11h30, vamos almoçar agora, porra. Vamos. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Estamos chegando mais uma vez ao final do nosso podcast. Eu gosto de jogos. Nessa super viagem da série X que a gente fez aqui, eu vou pedir pra você, Daigo, que é um fã da série X. Bastante. Eu queria que você me desse uma nota pra série inteira, mesmo. Ah, peraí, isso não faz sentido nenhum. O cara é fã da série X, você pediu pra ele dar uma nota imparcial, é isso? Não, porque ele jogou. Você jogou todos os jogos? Não. Tu jogou o Command Mission? Cara, eu joguei a nota. Então o tamanho da minha rola é bem maior que a sua. Acabou, né? Tá bom, tá certo. O Daigo... é japonês? Ah, o Daigo. Eu joguei o Command Miss em japonês, eu ganhei. O Daigo não vai dar 10 porque o X7 é muito ruim. Isso, porra. Toma junto. Então, Daigo... Então, assim, o X7 fez perder um ponto. Não podia. Qual é a nota pra série Mega Man X e por quê? O 9, cara. Assim, todo cancrado em cima do X7. Um jogo lazarento. Você acha assim que a série foi crescendo de uma maneira harmoniosa? Assim, até o X4... Até o X3, assim, era o mesmo jogo, só com coisinhas a mais. Chegou no X4, o nego já falou, não, shit got serious. É, foi harmonioso, então. E a evolução, como é que você avalia? Fala da fantasia do Zero aí, que ganhou ombreira com o tempo. É, ele foi reconstruído e ganhou ombreiras. E o sub-enredo aí do X4 é bom, né? Vai, analisa aí. O Zero é o personagem mais bizarro que tem. Ele tem... O Zero é o personagem mais polêmico, porque ele tem mamelo. Mamelo! Setas. Aí tem mamelo, é verdade. Ele tem setas reluzentes. Ele tem mamelas. É, mamilos são polêmicos. Ele tem tetas reluzentes, cara. Que é duas lampadinhas. Caralho, é mesmo? Ele tem mamilos, cara. Ah, só lá tu reparou, puta que pariu. Não, o problema é que quando... Não, o problema, Lápis, é que quando você repara nos mamilos do Zero, você nunca mais vai deixar de reparar. Nunca mais? Puta que bando de filho da puta. Ah, tudo bem. Outro sítio, eu quero dançar. É, e o Sigma tem um mamilo só, né? É, ele tem um mamilão. Só tá desviando. Não, mas todos os outros replies, eles têm o cristalzinho na teta. É. Só que o Mega Man não tem. Só que é numa... Ah, o Mega Man não tem, porque ele é o primeiro. É porque ele é original. Ele é o primeiro. É. É isso aí, então, Senhor da Eternidade. Por que você não gosta dos jogos da série Mega Man X pra PlayStation? Eu não gosto então, de nada, pô. Eu vou te dizer por quê. Eu joguei o... Qual que era do Axel? O 7? É, o... Não, pela... Aí, então acabou. Fechou o argumento dele. Bom, então, é isso aí, até semana que vem. 7, e aí eu fico com muito preconceito e depois não resolvi não jogar nenhum e foda-se. Sacou? O X7 e o X8 são pra PlayStation 2. Ah, eu joguei no PlayStation 1. Pô, que isso? Tá vendo? Olha o desperdício. O filho da puta fica batendo punheta. Ele joga o trempão e depois faz o game, caralho. Isso é uma falha do Ninja Inimigo e do Mestre Splinter enquanto amigos, porque eles não... Entendeu? É, eles não guiaram o cara pro caminho. Amigos, eu vou me redimir, Senhor da Eternidade. No meu PSP tem o Mega Man X4, X5, X6. Se eu te emprestar, você me jura que zera? Cara, pô, eu juro. Então, vou baixar na sua casa amanhã e te deixar. Já é. Mestre Splinter, me fala aí como é que a galera se comunica com a gente. Cara, a galera pode seguir a gente no Twitch, que é arroba baixa frente soco. Cara, aí, seguir. Acertou, ganhou 2 pontos, vai. Eles podem mandar também o e-mail pro eugostojogos@baixofrentesoco.com. Caraca, acertou mais um. Caraca, troféu de prata agora, hein? É, ó, ó. Agora, pra ganhar o 10 agora. Pra ganhar o 10. Eles também podem falar com a gente no Facebook. Comigo podem falar, cara. Tá aí. Beleza. Acessem www.baixofrentesoco.com. Lá vocês podem baixar o nosso podcast, deixar comentários também e deixar suas críticas, sugestões e porradarias. Porradas. Comentar também no canal. Como sempre, vocês esqueceram de mencionar que eles têm que colocar link de CS, senão a gente vai zoar e não ler. É isso aí. Então é isso aí, galera. Até semana que vem. Falou. Valeu. Até mais aí, bando de filha da puta. É pra jogar, hein? Aí, a abertura de Mega Man X4 é minha infância revisited, moleque. Moral, hein? Porra, infância, cara. Nossa, caralho. Fudeu. É, sei lá, 12 anos. 12 anos é infância, bro. É, 12 anos você ainda não faz muita coisa de errado na vida, não. A minha vida só começou a ficar escura depois com, sei lá, 15 anos, né? Você gravou seu primeiro porn com 12 anos ou não? Nossa. Você gravou? Eu não. Ah, pera aí, Gabriel. Tem aqui a trela cansei se gravar comendo a... Não vem, não. Isso! tem que ver isso aí. Chegou o Granville quando tinha 12 anos, pediu uma pizza. Aí chegou uma mulher. Você quer a pizza acompanhada com leite? Foi daqui que pediram uma pizza com catupiry? Aí nisso o Granville fala: mas faltou catupiry na pizza. Aí a mulher fala: agora é com você. Não é aquele negócio, a mulher falando: ah, mas eu não sei como eu vou pagar. Eu tenho certeza que você vai achar um jeito. Hahaha.